Bitburger, o podcast que vem com hambúrguer. Eu sou o Luiz Folkways, sou o resultado de uma vida inteira de filme ruim, cultura pop, hardcore e metal, e eu faço um burger bom pra caralho, né, gurizada? Sim! Tá, esse é disparado maior, né? Bom tá tamanho. Difícil isso, né? De comer. Tá difícil segurar isso aqui. Hoje, inspirado num momento do episódio passado, do Geek Burger passado, em que eu caguei uma breve regrinha, assim, né? Dei uma leve cagadinha de regra. Eu decidi pensar nessa pauta aí. Então nós vamos cagar regra aqui. Eu trouxe de volta ele pra cagar regra comigo aqui, o John Mulaney. Da cidade, de um Mulaney de Porto Alegre. Quem faz uma referência ao comediante que ninguém sabe quem é? Foda-se. Isso é claramente um insulto. É. Tá implícito alguma coisa. Exatamente. Se em algum momento vai falar do Marcelo, já vim pronto. Problema de Porto Alegre, que ele não sabe quem é John Mulaney. Garanto que tem um monte de gente que ouve que sabe. Isso é verdade. Mas olá, gente. Eu sou o Arthur Casanova, vim aí hoje cagar um pouquinho de regras, normalmente esdrúxulas, muitas sobre vestuário, mas. Depois a gente comenta. Evandro Moraes. Eu não consigo bater palma. Eu tô com as mãos desocupadas. Estamos aí cagando regra novamente. Tô perdendo meus hambúrgueres. O Paul não se importa com o que tá acontecendo. Não. Eu tô esperando chegar aqui no spawn de novo pra voltar meu hambúrguer pro lugar aqui. Eu acho que eu ignorei no hambúrguer. Eu devia ter pego um pão mais consistente, mais robusto. Que segurasse a bronca. Bem-vindos à intolerância. Acho que quem se ofende facilmente pode desligar e ouvir outra coisa, porque nós vamos cagar regra aqui. Não, eu vou ficar muito ofendido. E vai ficar feio o bagulho. Em vários momentos eu vou ficar ofendido. A gente vai sair num soco aqui hoje. Eu, claramente, eu vim pra ficar ofendido. Snooty Poochies. I got a bad feeling about this. Is this where you turn me into a vampire? Don't forget, 6TV. I'd buy that for a dollar. Geek Burger. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Quem é que vai começar? Eu quero começar. Começar com uma indignação. Comigo! Tá certo a indignação! Me permite um protesto? Permite um protesto aqui. Porque vocês queimaram toda a minha pauta sobre hashtags no episódio anterior. Ah, é realmente uma indignação aqui. Que cara, tipo, só existe uma regra pra hashtag. Não usa. Uhum. Não usa hashtag. Muito obrigado. É isso mesmo. Ninguém sabe usar essa porra. Torneio Rock pode. Ah, rock, exatamente. Ele pode invadir aqui, gravar aqui. Ninguém. Seria ótimo. Basta o caralho, The Rock. Mas cara, não usa. Não, ele não entrou, gente. Deu um silêncio, uma quebradeira assim. Ele atravessa a janela. Eu vou botar ele na edição. Pulando de outro prédio. Ele entrou no papel. Vindo aqui, ai, ai. Na edição. Foi na edição, The Rock, pra gente ligar. Dá um silêncio, cara. Cara, não usa hashtag, cara. Essa porra não serve pra nada. Não serve pra bosta nenhuma. É pra coisas específicas. São pra coisas muito específicas. Tchau, foi criada por um serviço de busca e virou nada a ver com a busca. Ninguém procura a hashtag. Ela só cria coisas. Exato. Né? Exato. Eu usei, foi a última vez, quando eu tava participando da Inktober ano passado. Eu fazia o desenho e botava a hashtag Inktober, porque eu também encontrava vários desenhos legais usando essa hashtag no Instagram. Esse é o jeito certo de usar. Agora, exato. Tu inventar uma hashtag pra ti mesmo? Nossa, cara! Casal que inventa hashtag pra si mesmo. Casal, tipo, sei lá... Vai citar nomes aí. Tipo, cara, tira uma foto da Instadog. Uhum. Tipo, Happy Meal Time. Cara... Cara, eu não acordo de manhã e penso, nossa, vou procurar o Instadog pra ver as fotos. Vai tomar no cu, não vou. Sabe o que é legal? As pessoas realmente não sabem usar hashtag. Daí elas pegam e botam espaço, tá ligado? Sei lá, hashtag fé em Deus. Não serve pra nada essas hashtags que as pessoas inventam, sabe? É, cara, isso é muito... Não serve pra nada. E digo mais, se tu usa hashtag no Facebook, tu é mais burro ainda, porque a hashtag nem funciona direito no Facebook. Essa porra não funciona no Facebook direito. Cara, tem que acabar. Tem que acabar, não. E... a indignação muito eu tenho colocada aqui, companheiro Evandro. Eu tenho muito. Me vejo obrigado a concordar. É, me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Venho de encontro, seu. Que pessoas com mais de 30 anos enchendo de hashtag na foto. Bota uma foto e. Cara, enche de hashtag na foto. Acho que nem é questão de idade, isso. Encher de hashtags já é questão de retardo mesmo. Ah, da adolescente. Da adolescente dá um desconto, né? Adolescente não sabe porra nenhuma da vida. Agora, a pessoa com mais de 30, criar uma hashtag pra si mesmo. Tipo assim, sei lá. Sei lá, esses nomes que casal se chama, assim, sabe? Sabe? Gordo e gorda, sei eu. Daí, tipo. Ele quer dar nome aos dois. Eu sei que é pessoal isso. Cara, é muito tosco. Ninguém vai buscar isso nunca. Ninguém, cara. Não faz sentido nenhum, cara. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Ok, listen to me. I'm gonna ask you one time nicely. I need your clothes, your boots, your motorcycle. I need your... Tem uma jaqueta de couro, concorda? Tem uma jaqueta de couro. Tem. Tem óculos escuros, tá? Só pode usar ela, as duas coisas juntas, em dois contextos. Ou tu tá de moto, ou tu veio do futuro pra matar a Salacona. Se tu tá na sétima série, tem 1,50 de altura e coloca essa roupa... Não, cara! Não, tem roupa que já pede um biotipo, entendeu? E normalmente é o cara que vai fazer uma idiotice dessa. É tipo o cara que usa regata de... Com o ombro fio dental aqui, sabe? Que só tapa o mamilo. O cara tira a camisa, não, aí passa. Aí entra uma regra minha. Que isso? Que eu não entendo regata com calça jeans. E eu não entendo toca com camiseta de manga curta. Eu não entendo isso. Mas sabe que... Não deveria ser usado. Na manga... Ah, é tudo uma coisa só. O cara com camiseta de manga curta... Entendeu? É porque não tá frio. O cara vestindo camiseta de manga curta, só com uma touca de lã na cabeça. Ah, essa? Entendeu? Ah, é, eu não entendo isso. Ou então um cara de regata e calça jeans. Cara, se eu tô de regata é porque tá calor. E se tá calor, eu não vou usar calça jeans. Mas eu acho que a pessoa pode sentir frio e parte de um. Não, não pode. Só pessoas idosas poderiam usar essas camisas de regata. Acho que, mas e o cara bombado na academia? Não, ele não, trabalhou não, por aquilo. Não. Ah, eu acho que é o ambiente perfeito. Eu acho que fica aquela regatinha, aquela com as gradezinhas, aquela fica perfeita no idoso. No idoso? É, uma pessoa idosa de regatinha. A regatinha de telinha? É. Tem que ser de... É velho, o velho usa. Tem tá, que ser lá, a gente abre uma sessão pro Dr. Renan. Todo mundo aceita a regata transparente do Dr. Renan. Mas, cara, eu não consigo entender. Tipo, tu tá usando calça jeans e regata, ou tu tá usando uma camiseta de manga curta e tu tá usando touca. Não consigo compreender isso. Não, não faz sentido pra mim. Mas sempre tem o cara de bermuda. Eu boto touca quando tá frio. Moletom, cara. Ah, eu já tive que usar bermuda e moletom. Sempre existe. Eu não me sinto bem usando assim. Mas eu já precisei. Mas bermuda e moletom faz mais sentido. Por que pra mim? Que faz mais sentido? Eu acho que a gente sente mais frio na parte de cima do que na parte de baixo. Mas tudo bem, mas tu pode pegar a parte jeito, que tu falou, que eu perguntei se era possível sentir frio diferente de partes do corpo. Tu falou não. Três minutos atrás? Cara, caguei a regra. Acabei de cagar a regra. Eu edito isso aqui. Mas tu acha que a pessoa pode sentir frio em partes de um lado? Não! Não pode! Não! Não pode! Não vai nem aparecer na edição final. Eu não falei nada! Onde que eu falei isso? Onde? Me mostra o trecho. Moletom com bermuda faz sentido. Agora, regata com calça jeans não dá, meu. É coisa... Não dá? E eu super entendo que deveria ser aberto. Cada um veste o que quiser, não importa. Mas tem regras que eu gosto de cagar, então. Quando alguém, aparece é alguém de óculos pensando. Escuros e jaqueta de couro, eu espero que o cara ou tenha uma mótula dele ou 1,90 de altura e seja um fisiculturista austríaco. É o que eu espero que seja. Eu fiquei pensando enquanto tu falava se eu já usei. Quando eu era mais novo e não tinha uma mótula. Não, digo, por agora, assim. Eu fiquei pensando se em algum momento. Cara, eu tava de jaqueta de couro e fez sol e tive couro. Mas tu tem uma moto. Mas tu tem uma moto. Mesmo que eu não esteja te enquadra na regra. Minha dica é que tu fica cocado no chão, assim, levante como se tivesse acabado de vir. Essa é a minha dica. Agora sim. Toda vez que chega alguém, ele não via pelado? Não mais. Não, atualizaram a máquina. É, né? Já vem com a roupa. Agora tu escolhe a roupa que tu vai vir. Sério? Só que ele só tem a jaqueta de couro no momento, assim. É que combina muito. O que combina com ele é jaqueta de couro ou óleo pra ficar gato. Óleo de fisiculturista. Mas, cara, porque assim, ó, o que eu acho? A touca, eu uso touca quando tá frio. Aí o que eu fico pensando quando eu vejo esses caras de manga curta e touca? Que deve ter, assim, ó, deve estar um sebo, deve estar um... Cara, deve estar uma coisa horrível ali dentro daquela touca, tá ligado? Porque deve estar suado pra caralho, assim. Porque se o cara tá usando manga curta, ele não tá com frio. E aí tipo, pra que botar a touca? Deve estar, cara, deve estar um calorão na cabeça. Pra quê? Não sei, cara, eu não uso isso. É? Eu me enquadrei em todas as cagadas de regra até o momento. Eu não uso nenhum. Tô esperando vir uma que vai te incomodar, uma hora vai te incomodar, né? I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Vou lançar uma polêmica então. Desculpa aí, pessoal que tá ouvindo, que pratica essa religião aí. Ah, tu não vai falar isso. Mas veganismo é religião. E quanto antes os veganos. A gente foi de moletom bermuda pra veganismo. Quanto antes os veganos assumirem isso, melhor. Porque veganismo é religião. Veganismo é uma religião. Ele tá cagando regra nesse momento, vamos deixar ele. Não, eu quero que ele dê argumentos. Vamos ver até onde ele vai. Pode provocar, suscitar guerra. Deixa eu explicar por que veganismo é religião. Porque hábito alimentar, tu não precisa convencer os outros. Tipo, veganismo é tipo testemunha de Jeová, tá ligado? É testemunha de Jeová, só que é no Facebook, é na internet. Ah, tá. Porque não eu tinha jurado que ia bater um. Não é em casa. Não, e o mundo canibal, muito visionariamente, tem muito tempo atrás, eles fizeram testemunha de Jeová, que é a testemunha de Jeová vegana. Entendeu? Que comprova a minha teoria. Que é o seguinte, cara. Um hábito alimentar, tipo. Tu ter o hábito de não comer carne, ou tu ter o hábito de só se alimentar de vegetais, isso é um hábito alimentar. Agora, quando tu pega uma bandeira e bota junto nisso, cara, já mudou, já não é mais um hábito alimentar, entendeu? Um hábito alimentar é o Evandro não gostar de cebola, por exemplo, entendeu? Isso é um hábito alimentar. É eu não gostar de bife de fígado. Ninguém vai me obrigar a fazer comer isso. É eu gostar de mocotó. Eu já tentei convencer vocês a comer mocotó? Não. Já tentei convencer vocês dos benefícios. Dos benefícios de comer mocotó. Nem. De como a tua vida. De como tu vai ser uma pessoa mais evoluída por comer mocotó? Por comer mocotó? Esse é o ponto, entendeu? Quantos links é possível pra chegar nessa frase? Logo, tu vai ser mais evoluído. Esse é o ponto, entendeu? Porque não é só um hábito alimentar. Não é só o fato de tu te alimentar de vegetais. Estritamente de vegetais. É o fato de que tu associa tudo isso a uma ideia de que tu é um ser humano melhor do que toda a ratataia que come carne, entendeu? Mas será que de que todos é um ser humano melhor? Sim. Que todo de mundo que, é que se sente que é melhor. Eles se sentem. Cara. Eu vou cagar a regra aqui que eu acho que eles são mais fracos. com toda certeza. Cara, esse é o momento perfeito. Meu pai sempre tem esse comentário. Porque quando alguém tá passando fome, ele passa coisa da Discovery, fulano, está seco, e passa qualquer animal selvagem correndo no fundo, ele, tá passando fome porque quer. Acabou de não passar. Interessa, qualquer animal, qualquer. A 2 quilômetros passou uma zebra, olhou pro lado, desapareceu. Já tá comendo bem. a minha opinião é essa, assim. É tipo aquele esquema. É uma assim, religião, cara. É mais do que um hábito alimentar. Não, o hábito alimentar tá ali dentro, mas o mais importante é a ideologia. É a coisa de espalhar pros outros. Cara, tem um. Eu vou tentar achar. Acho que seria melhor. Que não tem mais no. Tem umas, cara. É, não tem mais no YouTube isso, eu acho. Mas tinha um stand-up do Joe Rogan. Joe Rogan. Joe Rogan, pra quem não sabe, é o cara que entrevista os outros depois da luta no UFC. Uhum. E ele é genial. Ele tem um podcast e ele faz stand-up também. É o da idiotice, aquele que ele fala que as pessoas ficaram mais idiotas ao longo do tempo? Não é esse, mas tem um que ele fala dos veganos mesmo. Ah. Tem um que ele compara os veganos aos fãs de Game of Thrones, aos fãs do livro Game of Thrones. Ah, tá. Porque as pessoas que querem. As pessoas que tipo falam que o livro, os livros do Game of Thrones são muito melhores do que a série, elas só querem mostrar que elas leram. Livros, entendeu? É tipo vegano. Tu conhece algum vegano surpresa? Pessoa que leu o livro antes? Não, só tá falando do Game of Thrones especificamente. Especificamente do Game of Thrones. Ele. Já ia levantar o dedo aqui. Ele fala assim: é tipo vegano. Tu já viu vegano surpresa? Tipo vegano, tipo, não sabia que tu era vegano. Não existe. Não existe porque eles têm que divulgar, entendeu? Eles têm que divulgar. É aquele tipo. Cara, sabe o que eu tenho que fazer? Põe isso aí, põe hashtag vegano surpresa. Vegano surpresa. O pessoal vai curtir muito, vai bombar no Instagram. É um vegano e um ateu. Quem que se apresenta primeiro, meu tio? Os dois a 80 quilômetros. É, tipo isso, cara. E é uma religião, na real, sabe? Por mais que eles não admitam, eu acho que eles deveriam admitir que a vida deles seria muito melhor, seria muito mais fácil se eles admitissem que isso é uma religião, entendeu? Uhum. Que eles servem a esse Deus que não é o Deus que, católico, é outro Deus, entendeu? É outro Deus, mas só, tá tudo ali, entendeu? Tipo, o fato deles serem intolerantes com quem não... né, com quem não partilha da mesma ideologia deles. Pergunta pra um católico se ele respeita um judeu, por exemplo, se ele respeita um espírita tal. Cara, não respeita. Ele diz, não, respeito todo mundo, mas o certo é o meu. O certo é o meu. Entendeu? Que é exatamente isso, entendeu? Tipo assim, o que tu tá dizendo quando tu diz o certo é o meu? Tu tá dizendo, eu sou um ser humano melhor que ele. Não tem nada contra, né? Mas. É, tem até amigos. Tem até amigos que são. E aí tem todo o papo de, os animais, não sei o quê. Aí tem o. É legal que quando tu vai te convertendo, né? Pro veganismo, tu vai ganhando. Vai, é tipo faixa do judô, tá ligado? Tá. Eu sou teu ser daí em veganismo. Tu vai. Porque assim, quando tu sobe de nível. Roupa. Quando tu sobe de nível. Eu sou o terceiro. Eu colhi isso. Quando tu sobe de nível, tu vai ganhando os argumentos, tá ligado? Tu vai ganhando os argumentos pronto. Eu vivo no mato. Quando tu sobe de nível, tu vai ganhando os argumentos prontos, né? Tu vai, tipo, o primeiro argumento, tipo, da faixa branca é: por que você ama uns e come os outros? Cara, amiguinhos, é diferente. Bota uma vaca na tua cama. Que nem teu gato dorme na tua cama. E aí a gente conversa. Os argumentos do Luiz começam com uma frase bizarra. Põe uma vaga na tua cama. Era só isso que eu queria dizer. Cara, mas é. Eu entendi. Cara, existe uma coisa chamada seleção artificial que a civilização ocidental. A civilização ocidental fez, que é tipo. Pegou os gatos do mato, criou. É, a culpa foi deles, pegou, né? Pegou os mais dóceis, criou. A gente podia estar caçando os gatos também, né? Se alimentar. É. Vídeos os orientais, né? Tanto que tem aquele meme, que é o fundo do Buzz, assim, com aquele anúncio, né? Uh-huh. Você ama uns, por que come os outros? Que tem um cachorrinho e um porquinho. E aí, o Kim Jong-un, assim, que eu não entendi. Tá, mas tu não tá questionando a pessoa fazer essa opção. O problema é ela tentar te convencer a fazer essa opção. Exato. Porque ela se coloca numa posição de melhor que tu. Eu não tô questionando a pessoa fazer essa opção. Entendeu? Não tô questionando a pessoa fazer essa opção. Quem acerta na próxima, eu só acho. Eu só acho que a pessoa que faz essa opção... Exatamente o que ele falou antes. Só que dá pra você... Eu só acho que a pessoa que faz essa opção, ela tinha que assumir que isso é uma religião. Ah, tá. Ela tinha que assumir que isso é uma religião. Incomoda não assumir o comportamento que ela tem. Uma vez, tinha uma guria que trabalhava comigo que era vegana ferrenha, assim, de postar todas as bizarrices, porque vegano adora postar coisa, né? Tipo assim, adora postar videozinho. Mas todo mundo adora postar coisa. Não, mas adora postar videozinho de coisas. Videozinho de... Ah, olha como é que eles fazem tua carne. Olha isso aqui. Olha essa bala de goma aqui, olha escrevendo couro do porco aqui, bala de goma. Eles adoram fazer... Quê? Eles adoram postar isso. O que, que é isso? Isso é tu tentando convencer os outros a se juntar a ti, né? Ah, tipo, chega aí, vem pro meu culto. Uhum. Vem pro meu culto. É que nem crossfiteiro. É igual crossfiteiro. Eles estavam fire. É meu, jogou a tarrafa muito aberta. Eu falei que ia ter muita gente que ia se ofender com essa porra. Eu não tô falando sério. E vai piorar, porque eu tem as outras que são piadas aqui. Aqui o casaco bateu um calor agora. Eu falei que ia ter gente que ia se ofender. Desculpa aí os veganos se vocês se ofenderem, mas vocês. Isso é uma religião, galera. Isso é uma religião. Vocês estão tentando me convencer porque... da mesma maneira que o testemunho de Jeová bate na minha porta e tenta me convencer a ler o panfletinho de Jesus. Mas agora... Uma vez eu li na fé. Uma vez o cara me olhou, ele olhou pra mim e tipo, esse realmente precisa de Jesus. Uma vez na praia com os amigos, chegou os caras, os palhaços, meus amigos, falaram, não, a casa não é nossa, é do fulano. E daí me chamaram, escutando os caras. Tem um amigo meu, o Rafael Malman, que já participou aqui do Geek Burger comigo, e ele, quando a gente era adolescente, assim, uma vez veio testemunha de Jeová na casa dele, e aí ele disse, ah, vocês querem entrar pra falar da Bíblia, discutir a Bíblia? Então, entra aí, ele fez os caras entrar e sentar no sofá, assim, senta aí, vamos ler a Bíblia toda agora, vamos lá. E ele fez os caras ler a Bíblia toda com ele. Não. Tipo, os caras chorando já, ali, eu quero ir embora. Vamos ler a Bíblia toda, então. Tô preocupado, vamos. Já. Lê aí pra mim a Bíblia aí. Daí eu disse que os caras se apavoraram e nunca mais voltaram na casa dele. Talvez notas de psicopatia. Ah, meu, por mas favor, o, né? Mas um outro que eu pra mim entra nessa categoria também é o ateu praticante, né? Ateu praticante é foda, cara. Ateu praticante. Ele tenta convencer todo mundo que é religioso. Que é tipo, ateísmo é uma religião. Assim. É, mas, exato. Mas eles levam muito a sério. Tem até a né? A sociedade de ateus. É, mas isso aí é sério ou isso aí é arreganho? Cara, eu não sei, mas eu já entrevistei o presidente da Terra. Então, e cara, ele é um mar de frases, é maravilhoso. Se existe uma organização. Cara, é muito bom. Se existe uma organização, pronto, isso é uma religião também. É, entendeu? Não, a minha dúvida é por que criar uma organização pra convencer outras pessoas que estão só não acreditar. Exato, cara. Não, esse é o problema, cara. Tipo, eu vou lembrar de um episódio do episódio do South Park, que o Cartman se... foi na época do lançamento do Nintendo Wii. Uhum. E ele não queria esperar, ele se congela. Ah. Ele pede pra descongelar ele uma semana depois, que é quando vão lançar. Uhum. Só que esquecem ele, ele acorda no futuro muito tempo adiante. E o futuro, todas as religiões foram extintas. Uhum. Não tem mais religião. Todo mundo se convenceu que Deus não existe. Uhum. E são todos ateus. Ateus. Uhum. Caralho. Só que existem duas facções que combatem entre elas pra saber qual é a seita ateu. Mais ateu que tu. Tu não tens capacidade. Não, eu acredito ateu. Mesmo. Eu não acredito nada. Eu acredito bem mesmo. É genial isso, velho. É genial, cara. É? Mas eu acho isso, sabe? Eu acho isso dos veganos, que tipo... Cara, se é só um hábito alimentar, tu não precisa convencer... Tipo, olha só, o Evandro namora a Deia, que é vegetariana, e a Karina, que também tá sempre aqui no Geek Burger, é vegetariana também, só que tá, elas são vegetarianas fajuta porque elas comem peixe, mas peixe não tem alma, foda-se, peixe não tem conta. Mas tipo... Eu tô repensando e procurando mesmo aqui. A Deia e a Karina nunca tentaram convencer a gente a não comer carne. É até melhor que eu como o bife da laminuta dela. É o relacionamento perfeito. Olive Theory só que com carne, tá ligado? Ela come salada e eu pego o bife. Vai no tudo pelo social. Comidinho. Cara, aquele bife gigante. Eu faço mal, mas... Ele só não pode pedir a parmegiana. Parmegiana. Porque é muito caro, né? E aí a Deia não vai comer, daí não é custo-benefício. Não, tem que ter batata. Tem que trazer outras pessoas junto. Trazer mais gente junto. Tanto que aquela vez que a gente foi com os guris dos amiches, uhum, a gente pediu dois parmegiana e foi tipo a vida, assim, foi lindo. Que o parmegiana... E deu 10 reais que pra cada um. Foi tipo isso, foi tipo isso. Cara, a primeira vez eu fui todo céu, eu achei que eu tava roubando, cara. Eu olhava as pessoas na fila e ficava, não, não pode ser, mano. Mas tu sabe a minha teoria do tudo pelo social? Eu tô pagando preço de RU pra um estabelecimento particular. Sabe a minha teoria do bife do tudo pelo social, né? Não, é uma criança desossada. É uma criança desossada, aquilo ali é carne de mendigo, velho. Mas ele só enrola, vai ter. Criança desossada dobrada. O tamanho daquele negócio. É carne humana, é carne humana. É carne humana. É carne humana. Estou um porque tu comeu outro. Cara, se tivesse esse ônibus, ia ser muito importante. Tá o modo tudo pelo social. Tudo pelo social. Se você ama uns, por que come os outros? Coma todo mundo, foda-se. Exato. 10 pila, todo mundo come muito. Ah, cara, eu só acho isso, meu. Eu acho que eles têm que maneirar nessa coisa de convencer os outros. Ou assumir que é uma religião mesmo e tipo, fazer o culto todo domingo. E era isso, e vamos lá, galera. Vamos botar videozinho, Motivacional, né? Vamos botar videozinho. Tem que comentar muito nesse podcast. E atolar o post de hate. Uh-huh. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Vamos lá, galera. Como diria o mestre do Wiki de Fênix, sintam ódio. Mas vocês sabiam que a França proibiu os veganos de usar os termos, tipo... Proibiu de usar os termos de coisas que são de carne ou de coisas que são de origem animal nas comidas deles, né? Então, tipo, leite. Eu não sei se era o que estavam discutindo. Não pode... Na França, tu não pode dizer hambúrguer vegano. Tem que só dizer... Porque hambúrguer é feito de carne, né? Então tu tem que dar outro nome pra esse troço. Que é outro argumento do... Caralho. Joe Rogan. Isso, é outro argumento do Joe Rogan. Né? Que ele fala... vegan ice cream. Ele não é sorvete vegano. Tipo, não é sorvete, cara. Não é. Sorvete é feito de creme. Creme vem da vaca. Que é aquela? Tu dá outro nome pra esse teu troço triste de soja aí, cara. Dá outro nome pra essa porra. Salsicha vegetal. Uh-huh. Os caras, isso aí vem de uma árvore aqui, tipo, dá em árvore essa salsicha aqui, mano. Pode chamar de salsicha vegetal. É, eu acho, eu sou super a favor disso. Eu acho que tem que dar outros nomes, que criar outro nome. Tu quer, não pode chamar de hambúrguer vegano, tem que chamar de maçaroca de soja. aí você é de feijão branco, maçaroca de feijão branco. É tudo uma maçaroca. Não só tu acha que tem que dar outro nome, como tu deu um nome. Tem que dar um nome. E ele não recebeu algo que tu tá servindo. Aí, galera. Como é que tu acha que deveria chamar hambúrguer? Maçaroca. Acho que o pessoal vai curtir muito maçaroca. Sorvete vegano? Tristeza gelada. Tristeza gelada. Eu lembrei do cara, do Bruno, era até lá do Super Amish lá. Ele foi numa festa dessas veganas, como é que chama? Ele foi na festa, estreia, uma coisa assim. Verdurada. Ele foi com uma jaqueta de couro. Cara, é pra mim. E ele não se tocou. Bah! Ah, meu Deus! Tava tentando convencer o cara que era couro vegetal. Isso aqui é corino! Isso aqui é de mentira! É corino! É 100% poliéster! Isso aqui tipo um negócio fedendo a cultura! Claro, fedendo a cultura! Isso aqui. Mas cara, tem uma o cara se sentiu pressionado pela sociedade. Tem uma galera vegana daqui da cidade que eu conheço, sim. E aí, tipo, tem uma galera que tinha uma banda. E eu não vou citar o nome da banda também pra... Né, só daquele assim, caso, né? Da hashtag, né? Eu não vou citar o nome da banda, mas uma vez eu perguntei pra eles, né? Eu disse, meu, quando sai alguém da banda de vocês, deve ser muito difícil, né? Porque vocês têm que achar o cara que saiba tocar e que seja straight edge, né? Porque além de ser vegano, eles eram straight edge, né? E, tipo, que saiba tocar, que seja straight edge e que seja vegano, né? Meu, deve ser muito difícil achar um cara. Quando sai alguém da banda, vocês têm um problemão. Eles. Que o mais importante é ser vegano e straight edge. Ensinar a tocar, a gente ensina. Tipo, não precisa saber tocar, tá ligado? Você entendeu tanta banda aí que os caras sabem tocar até hoje, né? Ensinar a tocar, isso aí é o de menos. A gente, tipo, saber tocar. O mais importante é a ideologia. Então, por isso que eu acho, entendeu? Que o bagulho é uma religião. Quando tu precisa convencer os outros ferrenhamente, cara. Mas, cara, não que nem sempre. Eu conheço pessoas que não fazem isso. Não que nem sempre. Ai, Amarante. Não, tudo bem. Eu tenho amigos que... Eu conheço pessoas... Que assim, eu separo o vegetarianismo do veganismo. Porque eu acho que o vegetariano, ele não sente a necessidade de convencer os outros. Mas no passado ele não era? Sente a necessidade de convencer os outros. Isso é que é todo vegetariano é um pré-vegano. Só que daí quando tu vira vegano, tu enlouquece, velho. Quando tu vira vegano... Vai cerebral, não quando vai. Tu vira vegano, tu pira no bagulho. E aí tu, tipo, tu te sente um ser humano mais evoluído. Tu sente um ser... Tu acha que tu tá realmente fazendo um bem maior pro planeta. E não é bem verdade. Não é bem não, verdade. O planeta continua girando do mesmo jeito que virava antes de ti. O planeta vai continuar, entendeu? Não é bem verdade, entendeu? O vegetarianismo pode ser um hábito alimentar. Tá aí a Déia e a Karina de prova. Que nunca tentaram convencer a gente de nada e não fazem comentário malévolo. Tem a pessoa que não tenta te convencer. O cara. Ah, só quem é que matava várias coisas? Ih, Hitler, tá ligado? Tipo. Que era vegetariano, por sinal. O cara sinal, tá aqui né? comendo um boi aqui, né? Tá ligado? O cara tá comendo... Mas eu já vi meme. Eu já vi meme melhor, de vegano mas... comparando quem come carne com Hitler. Já vi? E Hitler era vegetariano, né, gurizada? Eu vim pra cá achando que ia ser cagação de regra. Cheguei aqui, ligaram o microfone e virou um desabafo. Quando o cara sobe o degrau pro veganismo, ele pode falar, ó, veganismo, cristianismo é igual. Não, mas é igual. Eu entendo, porque quando a pessoa entra nessa de querer mostrar que é melhor do que eu, aí me incomoda. Assim. E eu já entrei em discussão por causa disso, porque a pessoa tava claramente só querendo se mostrar que era melhor. Mas que eu tô falando aqui do vegano médio, né? Que é o cara que quer mostrar que é melhor tá que tu. Vegano médio. São vários. Tu põe um organograma pra gente brigar ali com todos os. Vai estar no post ali. E vai ter aquele. Tu vai respondendo perguntas, tu descobre que vegano você é. Qual é a sua orientação, né? No teste do BuzzFeed, quatro fotos, tu vai descobrindo. Vegano, você. Suas coordenadas de veganismo, né? Exato. Coordenadas de veganismo. Porque existe as pessoas que fazem comentários malévolos, assim, né? Que por mais que elas não tentem te convencer, elas fazem comentários malévolos, assim, tipo, ai, tu tá comendo um bicho morto aí, tu tá comendo um cadáver. Tipo, um cadáver delicioso. Exato. Um cadáver gostoso. Uma gostosa. É? Eu gostava de fazer isso, tipo, a galera postava foto de rango vegano, assim, e eu largava assim, bah, um ovo frito e um bifinho nesse rango aí, hein? O cara tinha duas opções, ficar quieto. Ou chegar no maior cara da festa e falar, até fraco, veio pra porrada comigo. Tinha comentado da Teia, eu lembrei que uma vez eu entrei no grupo da Teia, fingindo ser religioso. A gente achava tão chato os caras, tá ligado? Isso chama terça-feira vazia. Entrei com a galera, assim, todo mundo fingindo ser religioso pra criticar eles. Eu nem acreditava, tá ligado, o que eu tava dizendo. Finalmente usei aquele conhecimento de primeira comunhão que eu tinha guardado lá pra bacalhar com os caras. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Regras de alimentação, cara. Regras de alimentação. Não existe regra de alimentação. É. Essa é a regra. É que eu... Tu come o que tu quiser e tu come do jeito que tu quiser. É tipo o cara tá ali. Cara, você tá muito pessoal. A gente tá dando nome nessa pessoa aqui. O Vini cheira o Evandro. Porque o Evandro come X de garfo e faca. Mas qual o problema? Exato! Se o cara não quer se babar tudo. Fui eu que comprei o X é meu, vou comer do jeito que eu quiser. Eu tinha um amigo que botava o X na vertical, comia todo o pão, toda a carne, dobrava a última parte com o recheio e comia. Era genial! É uma nova experiência! Cara, é um novo jeito, é um novo conceito de comer X. Exatamente, é tomar coca na lata, tomar coca na garrafa. Não é a mesma coisa! Cara, que genial! Ele podia fazer duas coisas. Ele podia fazer um sanduíche carne e queijo com a metade de cima do pão e podia fazer um sanduíche vegetariano com a metade de baixo, tá ligado? O cara comia a carne e falava, ah, demais. Não, pera, que é salada. Eu bravo, pô, não. Ai, eu vou fazer isso. Abraço, Thiago. Mas então o pessoal tem isso, cara, de ficar, ah, não pode colocar ketchup na pizza. Cara, a pizza é minha, sou eu que tô comendo. Se eu sair no banheiro, dropar um blocão em cima da pizza e comer, sim, eu tô no meu direito. Mas aí eu vou ketchup na pizza. Ketchup na pizza. Quando eu morava nos Estados Unidos, aí eu tipo, trabalhava lá num hotel, né? E aí a gente almoçava no refeitório do hotel. E aí o refeitório tinha vários tipos de comida. Tinha uma estação de pizza, tinha uma estação de hambúrguer, tinha uma estação de comida normal, que eu raramente comia, porque eu hambúrguer e pizza. Porque eu fui nos Estados Unidos pra ser saudável. É. Tinha uma estação de salada e tal. E aí um dia eu tava comendo pizza. E aí eu pegava um pedação de pizza, assim. E eu pegava, tinha ketchup lá na mesa e tinha um sachêzinho de maionese, né? Que eu gosto de comer pizza com ketchup e maionese. E aí eu tacava a maionese no prato e tacava um morrinho de ketchup no prato. E eu ia molhando a pizza, né? Eu ia dipping, né? A pizza no, na maionese do ketchup. Aí os americanos comendo comigo, assim, e olhava pra minha pizza e disse, cara, que isso que tu tá fazendo, meu? Que nojo isso que tu tá fazendo? Eu disse, o quê? Ketchup e maionese na pizza? Hã? No Brasil a gente come assim, eu falei. Aí, eu transformou todo o Brasil. Colocou 200 milhões as fotos, daí eu faço. Todo mundo come assim. Aí olha o que eles falaram, olha o que eles falaram. Aí ele falou assim, ah, ketchup na pizza? Pra quê? Já tem molho de tomate na pizza? Eu disse, caralho, não é a mesma coisa. É diferente, é totalmente diferente. E paladar, não falar? E maionese? Maionese é só nojento, cara, não faz isso. Aí eu disse, tá, mas vocês colocam alguma coisa na pizza? Ah, a gente coloca molho ranch. Que tem maionese, né? Caralho. Daí, tipo, daí uma outra vez, eu almoçando com outra pessoa também, americana, assim, e eu comendo, daí eu não sei, acho que eu não tava comendo pizza, mas eu comentei essa história. E eu, antes de eu contar a reação dos americanos, né, ela falou, ela disse, ah, mas a gente não bota ketchup na pizza, pra quê? Já tem molho de tomate? Tipo, olha, o conceito já tá enraizado, tá ligado? Exato, cara. E tipo, nada a ver. Ketchup e molho de tomate são duas coisas totalmente diferentes, cara. Paulista tem mania de querer criticar. Não, vamos botar aqui. Paulista tem mania de querer criticar o cara que bota ketchup na pizza. Uhum. Cara, eu nem gosto de ketchup. Paulista. Mas eu defendo a pessoa querer colocar ketchup na pizza, porque ela faz o que ela quiser com Paulista assim, fica horrorizado com pizza de estrogonofe, velho. Cara, que não, a gente tem aqui, coração, pizza de coração. Coração, X coração, eles não aceitam. Eu disse, como assim tu não aceita, cara? O X é meu, coloca o ingrediente que eu quiser. Eu nem tô te obrigando a comer. Eles botam pirê no cachorro quente. Ah, isso é, eu acho genial, eu acho isso. Eu acho horrível, mas eu não critico eles. Eu acho genial isso, Mas eu ia dizer que não é o mesmo pirê. Ele é mais não, menos consistente. Não, ele não, é o mesmo pirê. É a mesma coisa? É pirê, é. Pirê, é irado, cara. É irado, é fudê pra caralho, é muito bom. Só que... É batatinha palha possível, não me lembro de ter batatinha palha. Mas eles botam... Mas eles botam... Repolho. Eles botam repolho vinagrete também no cachorro quente. Vinagrete. Fica do caralho, fica do caralho. Putz. É isso que eu digo, cara. Tipo, pô, eu não fico criticando esse colocando pneu nenhum. Eu não gosto. Mas eu não vou. Só que paulista nem X tem. Paulista, tu pede um cheeseburger em São Paulo, vem aquele bifinho da Sadia lá, que nem o Arthur falou antes da gente gravar. Já estamos atacando estados inteiros. Antes da gente gravar... Ele não falou nem paulistano, ele falou paulista. O Arthur... estados. Antes da gente gravar, o Arthur falou que ele não sabia fazer o bife direito, que daí o bife diminuía e ficava um Arthur, monte de pão sobrando na volta. Fala seus defeitos fora do ar. E o... E o cheeseburger do paulista é isso aí, um bifinho da Sadia num pão gigantesco. E aí tu vai mordendo pão, e quando chega no meio lá tem um bifinho. Por isso, nojento, Thiago, visionário, ele come na vertical, ele não tem esse problema. Exatamente. Ah, cara, que ideia genial, que pariu. Cara, explodiu minha mente essa ideia aí. Uma criança teve, começou a comer assim, ó. Explodiu minha mente essa ideia, meu. Que caralho isso. Cara, eu acho que tipo, a minha cabeção de regra é essa. Não tem regra pra comer. Cada um come do jeito que quiser, cara. Ninguém tem que falar nada. E aí, o cara tá num podcast de cagação de regra, uhum, indo contra uma cagação de regra. A cagação de regra dele é justamente não ter regras, ué. Exato, cara. É, anarquia, anarquia. Anarquia alimentícia. Agora na tela com, passando aqui, cagação de regra, cagada de regra, sobre cagação de regra. Go, Frankie Avalon, I know nobody's here. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. O evento é traje social, tu vai de traje social. Isso me incomoda muito. Eu concordo plenamente. O cara, o dress code sair, por um motivo. É uma tradição de cagação de regra. Ah, mas eu não posso. Ninguém gosta. A gente sabe que tu não gosta. Eu não gosto, mas eu vim. Isso é muito errado, entendeu? A gente quer estar de bermuda. Exatamente. E daí tu vai na formatura, tá todo mundo passando calor, entra o magrão de bermuda e chinelo e tu não vai entrar. E daí o cara, não, mas eu não gosto, né? Eu não vim pronto. E daí tu, não me interessa, tava escrito. Mas eu, olha, eu vou falar. Defendo essa cagação de regra. Eu vou falar pra vocês que eu não entendo essa coisa do cara se formar e ele usar terno na festa de formatura dele. Pós a formatura. É, tipo, pós a cerimônia, entendeu? Tipo, daí na recepção tá o cara de terno. O cara que usa terno na vida, daí tá de terno. Tipo. Ah, eu já tive que ir de terno em formatura. Exato, mas eu não tô defendendo que formatura deve ser de traje social. Eu tô defendendo que se avisaram que era traje social, sim, daí vai de traje social, tu, cara. Vai ter o dress code não no convite. Não vai te fazer mal isso. Vai ter o dress code. Não ser só que eu não. Sou subversivo, vim de avaliando. Não... Ninguém se importa. Eu não entendo o cara se só formar. O cara é! No meio da galera. Quem entrar, entra. Olha a humilhação que tu vai sofrer. Eu não entendo o cara se formar e ele tá de terno na festa de formatura dele. Assim. Não entendo. Podia ser só um rolê, né? Porque, tipo, cara, é tua formatura, tu vai do jeito que tu é, tu não precisa te fantasiar pro bagulho, entendeu? É, mas se o cara tu vai. Nem escreve dress code, ninguém escreve. Eu vou falar pra vocês, vou deixar registrado aqui já, que no final do ano que vem eu me formo. E tá liberado das coisas. Eu vou estar de bermuda e camiseta. Vamos de Havaiana. Eu vou estar de bermuda e camiseta na porra da formatura. Será que eu vou estar? Havaiana, bermuda, regata. Viseira. Capuzinho. Viseira, localista dos travessos. Uma touca e meia presa. Eu vou. Meia presa. Eu desisti da cidade. Fica aqui a indignação. Certa indignação. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Meu negócio é deixar as pessoas bravas. Nossa, não, eu sou meio coisa light, que eu não tenho vergonha. Meu, nem pouco. A minha próxima regra que eu vou cagar é que eu não respeito quem tem ideia riponga. Eu não respeito ripongagem, cara. Eu tava esperando o Luiz puxar essa, que eu sabia que ele ia puxar isso, cara. Eu não respeito. Tipo, escovar dente com cúrcuma. Tá ligado? Esfregar limão no sovaco. Tipo, que nem desodorante. Fala de desodorante. Tem, quem, teve mano? Todo um movimento. Teve todo um movimento que as pessoas. Mas daí tu pega limão. Só na tua regata. É, eu te queimou. Na tua regata de telinha. Sabe a. Tem uma atriz, aquela Shailene Woodley, que ela é muito riponga. Sabe quem é? Não. Shailene, a guria do Divergente? Sei. Tá, ela é muito riponga, cara. Ela é muito riponga. Ela, em vez de passar batom, ela usa beterraba. Ela esfrega beterraba na boca. Desaparece rapidinho. Não, eu fico pensando ela, tipo, na festa do Oscar, que as mulheres vão com aquelas bolsinhas pequenininhas. Ela vai só. Ela vai com um beterrabão dentro da bolsa. Que bolsa, mano. É só. Ah, vou retocar meu batom. Pega metade de beterraba num saquinho de plástico, assim. Tira a beterraba. Quatro pedacinhos, isso o Temes não mostra. Outra pérola dela foi que ela disse que as mulheres têm que tomar pelo menos meia hora de sol na vagina por dia. Então, aí tu fica imaginando ela num puxadinho na laje da casa dela, com as pernas abertas, com, né? Pro alto, isso é uma, assim. Isso é uma cagação de regra muito forte. Sim. Eu acho que toda mulher deveria fazer isso. É. Meia hora, né? É. Não, daí passa limão. Não, e muito, muito legal foi, tipo, eu tava ouvindo o podcast do Joe Rogan com um outro comediante, assim. E o cara falou, eu tava vendo um vídeo no YouTube de uma... uma estrela. Ele disse, Starlet, né? Tipo, uma estrela, não vou lembrar o nome dela, não vou lembrar quem ela é, mas, tipo, sei que ela tava falando que ela come argila. Daí eu, né? É muito riponga isso. Aí eu fui pro Google, né? Eu botei assim: Hollywood Star eats clay. Adivinha quem era? Porque limpa o intestino e não sei o que, bibibi. Tipo, colonoscopia? Sei lá, meu. É ripongagem. É ripongagem essa porra, cara. Isso é coisa de hippie. É tipo tu achar, o governo bota umas coisas pra nos controlar. Tipo, porque a pasta de dente tem uns químicos que te acalmam. E aí tu fica dócil. E aí o governo te controla. Tem que escovar dente com cúrcuma. Estudo de ripongagem com teoria da conspiração. Mas o riponga, ele é a teoria da conspiração. Tu não via The Seventh Show, sabe o Hyde? É isso, entendeu? É isso, tipo, o governo, né? Isso aqui, isso é pra nos controlar. Não, porque os químicos, não sei o quê. Cara, tipo, que nem tem uma... É o terceiro dano, né? Tem uma vertente que... É o cara do grupo de WhatsApp. Que aí eu vou conectar com os veganos de novo, né? Meu primo trabalhava num restaurante vegano. Daí ele disse que tinha uma vertente que os caras acreditam que cebola e alho são medicinais. Então tu não pode usar cebola e alho na comida. Porque senão o corpo vai acostumar. E aí quando tu precisar dos efeitos medicinais de cebola e alho, tu não vai fazer efeito. Sabe o que tem efeito medicinal também? Remédio, caralho! Remédio, existe uma indústria farmacêutica que é pra tu poder usar cebola e alho na comida, filha da puta! Não, mas ele tem. Mas não controla. Aí tem a conspiração toda aí que. Indústria farmacêutica, cara. Tempera a salada com o paracetamol. Olha aí, ó. Eu vou além. Essas bagulhas é foda. Cara. Ripongagem, meu. Ripongagem, sim. Não dá. Eu não consigo respeitar, meu. Eu não consigo. E eu verbalizo consigo. Na frente de quem for, assim. E eu já teve gente me deletando do Facebook por causa disso. E já teve gente que parou de falar comigo por causa disso. Foda-se. Já tá no anos. Foda-se. Cara, eu verbalizo batalhando. Onde for. Eu não respeito ripongagem, velho. Não respeito ripongagem. Cara, esse negócio de tu querer voltar pras cavernas, meu. Pronto, eu não respeito ripongagem. Esse negócio de tu querer voltar pras cavernas, cara. De tu querer, tipo, vamos retroceder. Não, meu, vai tomar no cu, não vamos retroceder nada, caralho. Sabe? É que nem um amigo meu falou. A indústria farmacêutica, a indústria cosmética, né? Tipo, fomenta milhões e milhões de reais a ciência e tal, pra novas soluções pras pessoas. E tem gente que prefere esfregar limão no sovaco. Beleza, cara. Sabe? Beleza, mas, cara, acho que quem se ferra mais nesses negócios aí, cara, é os filhos dessas pessoas. Uhum. Teve uma história de um casal. Teve uma história de um casal que morava numa comunidade hippie na puta que pariu em Santa Catarina. E os caras mataram o nenê deles. Eles foram presos porque o nenê deles, recém-nascido, morreu. Porque eles davam amêndoa e água da chuva pra criança. Tá ligado? Alimentação baseada em água da chuva e terra e chão batido. Que horror. Tá ligado? Eu não tô rindo nesse momento. Argila e. Será que água da chuva? Tô falando que dava essas coisas, entendeu? Não dá pra leite materno, não, porque a gente respira a poluição e. Da água da chuva pra criança. A gente vai começar a cair do pé. Faz um mês que não cai uma fruta, essa porra, uhum. Passando fome aqui. É? Espera, uma hora vai cair. Quem sabe a gente não balança um pouquinho ali. A natureza vai prover. A gente vai ali dar uma balançadinha na água. Não pode. Não cair pode. Naturalmente ali. A natureza vai prover. Não vai prover. Passa fome. Não, pior que é, os filhos dessas crianças, cara. Pá, tu ser filho de um maluco assim deve ser foda, uma merda. Deve sofrer muito bullying, tá ligado? Tipo, talvez não, porque de repente vive numa comunidade de ripongo com outras pessoas iguais. Mas aí a matéria passando no jornal, passa uma zebra no fundo do meu pai. Aí, ó! passando fome porque quer. É que nem tem um... Esses pássaros voando lá atrás. Tem um festival de música muito popular aqui no, na região metropolitana, né? É um festival que é no alto do morro, assim. E eu não vou dar o nome, não vou citar o nome. Mas, tipo, eles têm uma pira lá que eles têm uma própria moeda. Eles têm uma moeda lá própria. Tipo que, o Ronaldinho Gaúcho. Que é tipo... Como é que é o nome da moeda do Ronaldinho? Cara, eu não... Procura aí qual é o nome da moeda. Ah, depois eu vou. Não é Dibri. Dibri. Dibri. É ótimo, né? A criptomoeda. É. Tipo, criptomoeda do Ronaldinho. Não, mas aí eles... Porque, tipo, aí eles entram numa pira assim que... O cara frisando pra nós, isso aqui não é uma ficha, porque tu tem que comprar a moeda. Tem uma casa de câmbio no festival, ah, e tu tem que comprar a moeda, né? Que é, o câmbio é um por um, é um real por pela moeda. Ué, aí eles, não, é o trabalho isso, de fazer a conta. Isso não é ficha, isso aqui é uma moeda. Cara, isso é muito repongagem, tá ligado? É muita repongagem. Caralho, tu me dá 10 reais, eu te dou essas 10 folhas de e daí, bananeira. Me dá 10 reais pro cara. Cara, isso é muita repongagem. Meu, se é um pra um, aceita real então, caralho. Exato, né? Ou então tu assume que essa porra é uma ficha. É uma ficha pra pegar cerveja, isso aqui vale uma cerveja. Não, não, isso aqui é uma moeda. Porque isso aqui aceita não sei onde, lá no, não sei onde, na casa do caralho lá, que também é da mesma organização da repongagem, né? Tipo, ah não, isso aqui é uma moeda, tá ligado? Não é uma ficha. Não é uma ficha. Meu, é muita repongagem, velho. Então essas 5 folhas aqui, tu tem direito a uma cerveja. Que não, baixa, assim, ó. Cara, eu odeio ripongagem. Bom que você tá colocando pra fora. Assim. Eu odeio ripongagem. Isso aqui é minha catarse. Zero. Eu vou acordar sem dor nas costas, vou acordar assim, ó, leve. No outro episódio, o Luiz queria muito botar pra fora o lance do puxar a cordinha do ônibus e o motor não parar. Ninguém se identificando com a história. Já já aconteceu comigo, assim, mano. Não foi nada assim pra mim ter que botar pra fora. É, eu tava brava, que ela era recente. Era recente. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. WhatsApp não foi feito pra dar bom dia. Eu tenho uma dessa também. Vou conectar junto aí. Conectar junto. Velho, vai tomar no cu com um bom dia. Mano, tipo, tem a galera. Não foi feito pra dar bom dia. É que nem o Marcelo falou, porteiro da internet. Dando bom dia no WhatsApp. Cara, velho, eu saí do grupo da família. Porque eu não aguentava mais, velho. Era fake news e bom dia. O dia todo. E grupo da família... Sempre tem uma tia que resolve falar com outra tia dentro do grupo, sim, tá ligado? Sim, sim. Tipo, em vez de falar com ela pessoalmente, ela chama, fulaninha, como é que foi tua colonoscopia ontem? Tá ligado? Tipo, o que é que eu quero saber? Estou vazia. Como é que foi teu exame? Como é que tá tua sogra? Então, tô vendo. Tipo, caralho, o que que eu quero saber? Chama ela pessoalmente. Mas ela não sabe adicionar o número. Ela só mas não precisa, ela não precisa. Ela não sabe. Mas ela provavelmente tem, entendeu? Ela provavelmente tem o telefone. É tudo família, todo mundo tem o telefone um do outro. Não aparece número, tipo, diferente, assim. Todo mundo aparece os nomes das pessoas. É família, entendeu? É grupo da família. O meu primo uma vez falou, porque a minha tia e a minha mãe fazem isso, né? No grupo da família. Elas chamam uma outra do denúncia! Grupo. E aí todo mundo ouve. Daí o meu primo disse assim, mãe, chama a tia no particular e pergunta direto pra ela, porque a gente não precisa saber disso aí. Mas elas não fazem, elas continuam falando no grupo, assim. Mas uma vez eu tentei criar um grupo só pra elas. Pra elas discutirem, tipo, falarem da minha avó, cuidou da avó, não sei quem vai cuidar da avó. Eu criei um grupo só pra elas. Não colou. Elas porque aí depois elas disseram, deleta aquele grupo pra nós que nós vamos ficar nesse aqui mesmo. Tipo. É só tu abandonar e não usar mais. Não tem que. não tá ocupando espaço lá no grupo. Isso, cara, só exatamente como investigando o WhatsApp. Cara, um grupo normal, cara, é só tu continuar conversando. Tu continua a conversa do outro dia, isso, e segue, é. E aí acabou a conversa, tu começa com o outro, não tem noção. Eu acabei com os bom dia no grupo da faculdade. Tipo, eu fui responsável. Porque um dia eu tava muito puto, porque eu queria saber que sala que ia ter a aula. Uhum. E aí eu falei lá, ei pessoal, esqueci que aula que qual é a sala da sala aula é hoje, pessoal, é. Não sei o que. Eu não tô nem bêbado, né? Eu esqueci que. Que sala? Sala hoje. Pessoal! Provavelmente eu tava bêbado naquele dia, né? Ô pessoal, sabe o que eu considero vocês, né? Eu considero. Vocês vão mandar um áudio? Não, pra eu me organizar melhor. Não, que eu tenho uma regra de também não mandar áudio. No WhatsApp também não é feito mandar áudio. Essa é outra regra minha. Eu já gravei até episódio do Kick Burger por áudio de WhatsApp. Eu disse, não, entra lá no Discord. Daí eu queria gravar um com ele, né? Falei, vamos gravar um Kick Burger por áudio do WhatsApp. Ele, não consigo, meu. Entra no Discord aí. Mas no da faculdade foi isso. Ô, pessoal, que sala é tal? Ninguém responde. Uhum. Daqui a pouco outra pergunta. Pois é, eu também queria saber. Eu, cadê aquele pessoal que dá bom dia todo dia? Que não tá aqui agora pra responder. Exatamente. Nunca quando é mais útil. Um bom dia no outro. Quando é útil, né? De treta rasbigando. É, cara, nunca. Ah, mas acho que tem. Eu sou eu partidário, cara, disso. Tem que cavalhar com as pessoas. Sabe que eu fico mais puto ainda? Porque eu estudo de manhã. Então. Era o horário do bom dia. É, não. 7 horas tá o pessoal dando bom dia. 7:30 a gente vai se ver de verdade, tá ligado? Pra que tu dá bom dia no grupo? Eu vou te ver pessoalmente, cara. Não, bom dia, puta que te pariu. Uhum. Muito puto com isso, cara. Eu estudo de manhã, tá ligado? Bom dia. Sim, pode ser pessoalmente. É o cara que marca a festa de aniversário e fica puto que não deu pra ele o feliz aniversário quando ele vai te ver no dia. Exato. Uhum. Fica puto. Ah, mas você não mandou nada. Não me mandou no Face. Eu tô aqui. É. Tem níveis, entendeu? Tem níveis. Se eu não te deixei uma mensagem no Facebook, mas eu vim te ver, isso é mais importante. Exatamente. Que uma mensagem. É. Exatamente. Minha presença é maior do que uma mensagem na internet. Mas quantas pessoas viram tua presença? Ah, pois é. Quantos likes tu ganhou? Exato. Que é aquela coisa, a pessoa que vai. Pessoas fizeram assim, pessoa que vai viajar e não posta, né? Não, tu nem foi viajar, nada. É. Não postou nada. Cadê? O cara tem que estar. O cara tem que ter um perfil social, né? Tem que ter um perfil social. Senão tu não tá vivendo. Se as pessoas não te ver. Eu postei foto nesse podcast. Sim. Não, dá uma pausa dramática. Sim. Só aproveitar que a gente falou do áudio, né, cara? Eu tenho um aplicativo no celular que transcreve os áudios pra texto. Pra não ter que. Pra não ter que ouvir o áudio. Pra ter que ouvir o áudio. Bah, cara, isso é bom, porque às vezes eu não tenho condições de ouvir. Exato. O áudio. E aí hoje o pessoal tava conversando com o Google. E ele grupo, é bom, lá. Ele é bom mesmo. Cara, ele transcreve muito bem. Porque o meu colega tava falando ali e eu tava entendendo tudo, assim. Eu tava respondendo pra ele e tal. Tipo, não tô te ouvindo, mas eu tô. Aí eu falei, não tô te ouvindo, mas eu tô transcrevendo aqui e tô entendendo a conversa, tô respondendo. Aí o pessoal começou a mandar um monte de áudio cheio de palavrão, daí começa a aparecer um monte de asterisco. Ah, os palavrões ele não transcreve. Ele não transcreve. Mas uma conversa normal, assim, de áudio, porque eu não consigo usar o negócio de áudio, cara. Às vezes a pessoa fala, manda áudio que eu tô dirigindo. Eu disse, puta que pariu, deixa eu te pressionar aqui. Eu não consigo falar naturalmente, tá ligado? É, tipo aí deixar. Eu travo, tá ligado? Eu não consigo falar. É tipo deixar recado na secretária eletrônica, né? Tipo, deixar. Escreve num papelzinho. Deixar recado na secretária eletrônica. Eu me lembro na época que eu era piá, assim, que pouca gente tinha secretária eletrônica. Daí eu ligava às vezes alguém e aí atendia a secretária eletrônica e eu ficava todo. Tipo, não é natural, tá ligado? Alô, eu gostaria de. Eu não consigo, cara. Eu travo no áudio do WhatsApp, porque eu não uso, então eu prefiro texto, cara. WhatsApp é feito pra mandar mensagem de texto. Não tá. Eu tô tranquilo, cara. Quer um abraço? Não me manda áudio. Não, só não me manda áudio. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Well, sometimes I go out by myself and I look for the Europa. Uma vez, não te faz de ti mais europeu do que uma pessoa que não esteve lá recentemente. Então, quando tu vai pra Florença, tu não volta falando Firenze. Porque é assim que as pessoas falam lá. Porque eu sei que tu vai falar Alemanha. Tu não vai falar Deutschland. Não vai falar. Mas Firenze, que é fácil. Firenze. Aí tu fala, né, campeão? Eu queria cagar uma regra. Eu queria mandar um beijo pro Eduardo Krause, que fala Firenze. Exatamente. Se tu fala Firenze, cara, eu não sei Floresta. Ai, mas não é assim que eles falam. Tu nasceu aqui. É. Em português é Florença, é, pô. É Florença. Em italiano, é. Caralho. Tu fala todas as cidades do mundo desse jeito. É. Ai, eu não tive ainda na China. Então não fala Firenze. Tu não fala, tu não chama de New York, tu chama de Nova York, né? Aí tudo bem. Ah, I've been to California. É, né? California, né? Ninguém fala assim. É, não. E daí, é só isso que importa. É só lugares que é fácil pronunciar a palavra em outra língua. Mas daí Firenze é perfeito. Mas eu sou a favor do abrasileiramento das coisas, né? Tipo, eu acho que faz parte da nossa língua, assim. Uma vez tinha uma guria da Alemanha, ela tava aqui, daí ela tava falando: ah, vocês brasileiros, vocês falam inglês errado. Eu disse: como assim? Ah, as palavras em inglês, quando vocês inserem, né, no diálogo, vocês falam errado. Por exemplo, Facebook. Vocês falam Facebook e não Facebook. Aí eu disse: sim, porque a maioria das pessoas aqui não sabe falar inglês. Então as pessoas abrasileiram o inglês, porque faz mais sentido tu abrasileirar pra soar natural. Tu não vai ficar dizendo: ah, Facebook, eu te adicionei no Facebook. Ou Instagram. Instagram. Aí eu tava vendo o filme do Iron Man. Ela disse, lá na Alemanha a gente fala tudo o inglês. Quando a gente fala em inglês, a gente fala certo. Daí ela começou a chachachar Facebook. Não, ela, então tipo, tá, daí tu inverte. Enquanto tu fala italiano, tu fala perfeito? É, não, tu só não. Tá pegando uma língua que é parecida com a tua, que é fácil de fazer a tua. Exatamente. É, não, eu sou a favor do abrasileiramento. Eu acho que tem que ter, porque... Ah, cara, a gente tem que aceitar a realidade. A maioria das pessoas aqui no país não sabe falar inglês. E a gente adapta. E essa beleza do português, entendeu? A gente adapta. Eu deixo claro, minha cagação de regra é: quer fazer isso? Faz pra tudo. Não faz só pra que é fácil pra ti e finge que não tem os outros, entendeu? É. Ah, tipo, sei lá, não sei o nome dos lugares em outras fala, línguas, fala sabe? A cidade russa, então, né? Eu não sei, exatamente. Tu não tenta ficar... Não, vou treinar agora minha pronúncia de russo, porque eu vou viajar pra lá. Não, Moscou é Moscou, tá ligado? É. Mas assim, Krause, um abraço. Beijo, Krause. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Música no ônibus, não, música, a pessoa que bota a música pros outros ouvirem, assim. Tá. Vocês já repararam que só quem escuta música ruim tem a necessidade de dividir a música com os outros? Tu concorda que a pessoa acha a música boa? Sim. Só que isso não torna a música boa. Tu concorda que toda música que tu não acha boa, tu chama de ruim, e isso só quer dizer que tu só vai ser feliz quando tu botar a música? Cara, quando tu vai ser o cara continua, com o celular sem fone no ônibus ouvindo. O que eu quero dizer é que assim, ó, as únicas pessoas que dividem a música com os outros, elas escutam música merda. É funk, é sertanejo, é pagode, é música eletrônica bagaceira de festa, aquelas músicas eletrônicas que tem os gravizão, porque o cara instala um subwoofer no carro. Cara, eu fico pensando, esses carros que passam na rua, tipo, que tá tocando música alta, eu fico pensando que inferno que é dentro da porra do carro, cara. Não, cara, nem hoje. Não, porque dentro do carro. Ele só sente eu acho que dentro do carro tem isolamento acústico. O cara não ouve, cara. Quem ouve é na rua. O sol tá voltado pra fora. Exato. É? gente. E ali dentro. Silêncio. Silêncio total, é. Nem só inside. Ali dentro. Não, dentro o cara tá escutando um jazz, tá ligado? Um Tchaikovsky, escutando um jazz. Música clássica. Cara, tipo. Uma vez passou um carro por mim, com som alto, tava tocando música. E as pessoas não entendem a sutileza. Foi uma vez só. E as pessoas não entendem a sutileza. Por exemplo, os caras escutando funk, pagode no bus com o celular. Eu queria saber masterizar que nem os caras que masterizam funk. Porque é muito alto, cara. É muito alto. Se eu boto qualquer tipo de música aqui, vai ficar bem baixinho, tá ligado? Vai ficar baixinho. Vai ficar... Só um ambiente. Cara, o funk, tu escuta todas as nuances da música. Tu escuta tudo. Tu escuta tudo no ônibus. E tipo, é como se tivesse um cara, um alto-falante no ônibus. Não, é o ônibus, você é a acústica perfeita. Não. Cara, é muito incrível. O cara que masteriza funk, meu, ele é genial. O cara fica é muito aqui foda. O nosso abraço. E eu acho que deve existir algum celular especial pra quem escuta funk. Tipo, o cara chega na loja da Claro lá, cara chega na loja da Vivo, o cara chega com a calça fundilhão, assim, o boné aba reta, os caras dizem, não, todos meus, vem cá que eu vou te dar celular que é potente, né, pra tu botar som no bus. Você vai ter um alto-falante atrás na saída. Pra tu botar o som no bus, tá ligado? Meu, e essa gente não entende sutileza, porque daí, tipo, depois de um tempo, né, as empresas de bus cansaram, né, aí eles resolveram fazer um cartazinho pra colar no bus, dizendo, não seja o não DJ seja do bus. Que nada mais forte que a palavra escrita, né? Não seja o DJ do bus. Como é que é? Tem outro aqui. Seu fones bolso, de ouvido, não sei o que. É tudo muito sutil, cara. Essa gente não entende tem sutileza. Tem que ter escrito, filha de uma puta! Escuta essa porra nos fones, filho de uma puta! Que ninguém escuta essa merda que tu ouve! E quando o cara escuta a música no fone, mas eu sou obrigado a ficar atrás dele, do lado dele, e eu escuto a música vaza, desse jeito. E vaza, né? Mas daí é porque ele é surdo, né, cara? Surdo. Aí a gente tem que respeitar o cara, que o cara tem problema de audição. Tem problema, desculpa, eu retiro o comentário. Comunidade de deficientes auditivos aí, abraço. Uma vez eu fui. Mas por que vocês estão escutando podcast? Eu fui pro Montenegro e tinha uma guria que tava escutando. Cara, e eu tava escutando todo o repertório. Sim. E ela tava boa a música, tá ligado? Ah, bateu muita sorte. Pô, eu fiquei com pena dos ouvidos dela, porque pô, essa guria deve ter. Eu pego muito ônibus com um cara estudando música eletrônica que eu consigo escutar música eletrônica. Ele tá surdo. Yeah. Se eu consigo escutar o grave e o agudo, ele tá surdo. Mas eu não tô falando. Os caras começam a cantar juntos. Sem notar. Porque eles não têm noção que tá tão alto. Tu acha que tá só mexendo o ar. E é, tu tá, tipo, tu tá dentro da música já. Tu tá dentro já, tu tá fazendo as batidas da batera aqui. Mas, cara. Mas eu cara, acho. Já tá, esse é um abraço, esse cara é um abraço. Mas assim, ó, a galera que escuta nos fones, tudo bem. Agora, quem. O problema é, cara, quem divide com os outros, cara. Tu pode ver, cara, é só a gente que escuta funk, sertanejo, pagode. Só esse tipo de música que é os anúncios do Spotify pra te irritar, tá ligado? Mas eu acho que a canção de reggae tinha que ser, porque, cara, ninguém deveria ouvir nada pros outros, tá ligado? Uhum. Cada um ouve pra si a sua música. Sim, eu acho que sim, acho que. A gente tá voltando ao que a gente. Essa. Mas eu acho que é justamente isso. Só que eu acho que, tipo, os cartazes no bus tinham que ser menos sutis. Tinha que ser um. Essa é a regra, luminoso. Entendeu? Essa tinha é a regra. Que essa gente. Tinha que ser menos sutis. Tinha que ser assim, ó. Cara, enfia teu funk no cu. Ninguém quer ouvir essa merda. Uma vez tinha um guri escutando um funk no bus, assim, pro celular, né? Com aquele volume, assim, que eu não consigo entender, cara. Eu realmente queria saber qual é o truque de masterização do funk. Aí, cara, aí eu sei que, tipo, tava todo mundo na volta tava irritado, assim, incomodado, assim. E aí teve um cara que, tipo, tava atrás do guri, pegou o celular, assim, botou um outro som, assim, grudou na cabeça do guri, assim. E aí todo mundo começou a fazer, eu peguei e liguei um As I Lay Dying, assim, botei um As I Lay Dying. Cê virou um flash mob? Virou, cara, todo mundo grudando o celular no guri, assim. E o guri, tipo, e o guri olhando com uma cara blasé pra nós, assim, de tipo... Aí o guri começou a dançar. Que porra é? O guri, assim, tipo, que porra é essa que vocês estão fazendo, sabe? Tipo, o guri nem percebeu que ele tava fazendo algo errado, assim. Não era o celular dele, tá ligado? E ele ficou... E todo mundo vira o celular pra quem é que realmente está escutando. Não. Sim, ele não se tocou. Ele não percebeu que ele tava fazendo algo errado. Ele ficou meio embasbacado, tipo, o que vocês estão fazendo? Por que vocês estão tentando me punir? Daí eu falei. Aí eu sei que. Coitado, tipo, não. Aí eu falei pro guri assim, tu falou meu, ainda? Falei pra ele, ô ele meu. Ele gosta, né? Ele gosta de interação. Treta, porra. Falei tipo, ô meu, escuta pra ti essa merda ali. Ah, mas eu faço o que eu quero, o celular é meu. Não, viu? Cagou uma regra no Luiz agora, tipo, cara. É? Olha aí. O celular é meu, então se eu quiser, eu comprei essa porra de celular e não foi barato. Se eu quiser, eu boto um funkzão no bus. É, vou aceitar essa regra, velho. Vou entrar no ônibus, vou abrir lá um X-Video, tá ligado? Tipo, o celular é meu, assista o que eu quiser. É, exatamente. Eu vou assistir. Muito simples, ah, né? Eu, no máximo, vou estar mandando um áudio pra ele. Eu vou ouvir mesmo. Vai transcrever o áudio. O cara cagou, o cara fez uma contra cagada de regra pra vocês que tentaram cagar a regra em cima dele. Exatamente, ele foi. O celular é meu, moço. É, o celular é meu, meu. Paguei por ele e não foi barato. Sim. Show de humildade. Show de humildade. What's like me? I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Uma música ruim é bom também, cara. O Luiz tá sempre passando esses filmes ruins pra gente ver. Mas filme ruim é a fuder, filme ruim é divertido, música ruim é só mas incômodo. Mas música ruim também música é ruim legal, é só incômodo. Música ruim é só incômodo. Você foi animar o coitado do Arthur e tá tentando cantar o Vral lá no outro podcast. Ninguém quis cantar o Vral comigo. Eu falei pra ele, escolhe duas músicas, né, pra tocar de fundo aqui. E aí, só que eu caguei a regra, né? Não. Só não vale música ruim. Ah, não, peraí, eu já separei uma música específica e a cagação de regra é válida, vai ter que entrar. Sabe como música, eu queria contar um caos. Tava no ônibus, indo pra faculdade. Daí o cara sobe no ônibus, começa a xingar, porque tá, tô aqui esperando, ela foi minha hora, né? Motorista, no momento, fala, parei de dirigir. Desliga o ônibus. Fala, pai, enquanto esse cara estiver me xingando, eu vou dirigir. Nesse momento, todos os machinhos do ônibus começam, fala a puta. Começa a xingar o cara que tá xingando o motorista. E aí já começou aquele momento maravilhoso. Um desses machinhos tinha o cara que eu gostei muito, que era o cara que soltava comentários aleatórios com a cabeça pra baixo, que era o mais engraçado de todos. Porque era um cara que só falava palavrão, cara, seu filho da puta, toma um cu, seu puta. Tem o cara, o machinho do Beba Porrada, que é o. Reclama pra mim então, magrão! É isso. E tem esse terceiro cara, que é o meu favorito, que é o cara que baixa a cabeça, se esconde a cara e faz. Compra um carro! Vai de Uber! Esse era o meu favorito. O cara que a treta tava. Sério, quando o cara passou a roleta, a treta tava instaurada já. O cara da briga já tava assim, ó, peitando o outro já. As meninas já estavam berrando, ah, já disparando, tá querendo trabalhar. Aí eu pensei, agora é meu momento, eu vou puxar um evidências nesse ônibus. O pessoal vai vir junto. Claro, vai todo mundo. E a música ruim vai salvar o Brasil. Exato, cara. Então tem que entender isso. Tem a música ruim e tem a música ruim divertida, que é legal de ouvir, entendeu? Tu não pode colocar tudo no mesmo balaio de música ruim e eu não vou eu ouvir, tá ligado? Tudo. Tu tem que ter ali um L de passos. Eu boto. Ah, não. Viu o que eu tô falando? É isso que eu tô falando. Questão de perspectiva. Exato, é isso que eu tô falando. Tem um L de passos. Nesse senhor fale, esse convite continua de pé. Então, tem essa questão de regra. Tem música ruim e tem música ruim que é legal de ouvir. Tem uns funk ótimos. Exatamente. Cara. Eu vou entrar uma contra-regra nessa questão de regra. Vai estar de fundo a trilha Sweet Dreams versão funk, cara. Puta que pariu. Vai estar na trilha aí, cara. Na cagação de regras, se Dreams vs. Funk. Eu vou ter. A abertura de Game of Thrones Funk Transport é muito bom. É muito bom, cara. Que merda. Eu vou entrar assim, ó. Eu quero tocar minhas músicas. Outra regra. pra entrar na carona da regra do Evandro de música, que é o seguinte, carona pode. Essa onda de achar coisa dos anos 90, achar foda as bandas merda dos anos 90. Ah, cara, eu acho. Cara, essa onda, isso me irrita, cara. Essa onda, tipo assim, cara, Raça Negra já era ruim nos anos 90. Cara, Raça Negra já era uma merda. Raça Negra já era uma merda nos anos 90. E o Backstreet Boys é o Raça Negra dos Estados Unidos. Cara, é muito bom eu também, sei, mano. Backstreet Boys, agora resolveram voltar com o Backstreet Boys. Eles vão voltar com essa sempre porra, muita, tá ligado? Sempre. Videozinho no elevador, videozinho cantando no elevador. Cara, Backstreet Boys é o Raça Negra dos Estados Unidos. É uma então, bosta. Os dois vão é uma ver. Bosta. É uma bosta, tinha que cara, ter ficado no passado. Cara, Brasil, ele tem alguns fenômenos. Mas não é o Brasil, é o mundo. É o mundo que Backstreet Boys voltou pro mundo. Ô, mentiros. Cagarreiro também, cara. Cara, Brasil tem certos fenômenos. Tá. Brasil teve Cátia Cega. Brasil teve Nelson Ned. Brasil teve Belo. Entendeu? E Brasil teve Raça Negra, onde o vocalista tinha a língua presa e ninguém se importava. O cara passa metade da música fazendo que pena, que pena amor, que pena. E as pessoas gostam. Me admira o produtor do disco dizendo, não, ficou bom, ficou bom. Eu acho que ele deve ter tentado várias vezes, ah, não vai ficar melhor do que isso, tá ligado? Não vai. Não, eu acho assim, tipo. Você tem que valorizar. Eu acho que não tinha necessidade de trazer de volta. É, eu. Sabe? Eu me irrito com essa. Você acha louvável os Backstreet Boys se manterem bem fisicamente o suficiente pra eles fazerem uma coreografia ridícula e só vestir branco até hoje? Os caras. O cara, pô, dá um trabalho. Até hoje estou... Vai olhar o NSYNC como é que tá. Olha o Joey Fatone. Joey Fatone. Olha o Casamento Grego 2 pra tu ver o Joey Fatone. Os Backstreet Boys ali tem comprometimento. Mas, cara, é que você já viu a notícia que, sei lá, o compadre Washington saiu do El-Chan. O El-Chan ainda existe? Sim, cara, porque tem que ser duas notas, né? Um, El-Chan ainda existe. Exato. Dois, o compadre Washington saiu. É outra coisa que, tipo, cara, El-Chan já era ruim nos anos 90, meu. Não, não é, não ficou melhor. Também não ficou melhor. É que assim, ó, pra uma parcela da população era bom. É que, é tipo. Pra mim, pra ti, era ruim. Eu só aceito que é passou, mistura, passou. É não, mistura, tem, tô, não tem necessidade de trazer. Mistura do Brasil e Egito. Mistura do Brasil e Egito. Arigatã. Carigatã. E outra coisa, mais um comentário que eu gostaria de trazer. Nelson Rodrigues, vamos longe agora. Nelson Rodrigues foi a primeira pessoa a utilizar o termo ordinária em outro sentido que não ordinário. Mas quem é que popularizou? Beto Jamaica. Que quando passava a mulher, ele falava, ordinária. E aí, isso é a língua se transformando. Vai tirar isso do tchan? Não tira não. Ah, mas essa é que assim, o problema é que o mundo, assim, o público médio, né? Ele só. O vegano médio. O vegano médio. Ele... O vegano ordinário. Ele só entende, ele só começa a entender as coisas 20 anos depois. Sempre 20 anos depois. Meu, chamou a galera de burra. Exatamente, 20 anos depois. Por isso que essas coisas voltam, entendeu? Pode ver que é de 20 anos atrás. Qual é a maior banda de rock da atualidade? Foo Fighters, né? É a banda mais popular de rock da atualidade. Que é uma banda de 20 anos atrás. Que é uma banda que quando, né, tipo, o auge deles musicalmente, assim, 20 anos atrás. Agora eles só estão aí se mantendo, tá ligado? Tipo, eles são os Rolling Stones da nossa época, assim. Tipo, eles só estão aí se mantendo. Assim. E quem é que lançou a música nova? Backstreet Boys já era ruim há 20 anos atrás, cara. Isso é que eu digo. Tá, mas aí essa. E aí tem a mesma. Mas além da música, acontece a mesma coisa agora com o filme e série nos anos 80. Uh-huh. Tudo é revival dos anos 80, né? Agora é anos 90, né? Anos 80 foi meio que tipo uns 10 anos atrás. Não, mas não, continua, meio que continua. Mas sim. Mas agora tem série dos anos 90. Goldbergs dos anos 80. É, tem o. Aquele Everything Sucks, que é dos anos 90. Cancelaram? Eu não sei, acho que já é época. Já vira, tipo. É, 20 anos depois, né? Se adaptar às tecnologias. Mas hoje em dia vive muito nesse revival dos anos 80, cara. Tipo, qualquer filme, coisa cheia de... Ah, tem referências nos anos 80. Que pena. Que pena. Que pena, amor. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Esse é o meu com caos que envolve a cagação de regra. Eu tava saindo com a menina, entendeu? Ah, Arthur, onde é que tu conhece? Tinderiano. Daí eu tava lá assim, Tinderiano. É o planeta. Eu, é, tava vindo de Tinder. E daí eu tava lá saindo, guria, quando chegou na terceira vez que a gente saiu, a guria deixou claro pra mim que aquela era a saída do sexo. Sim, mas e isso eu... é uma regra clara. Isso é uma regra clara? O terceiro date é o date do sexo. Ninguém me avisou disso. Todo mundo conhece essa regra. Da onde? O que, que é o 1? É uma regra não escrita da exatamente. Vida. Exatamente. Isso achei... é uma cagação de regra. É uma cagação de regra porque eu achei que... Se for no primeiro, qual o problema? Eu tô indo, entendeu? Uhum. Agora, por que tem que ser o terceiro? É que rola o preconceito do primeiro, né? Não, tá, não segundo, dá no primeiro encontro. E o segundo? Dá o segundo, então. Pois é, eu não sei, é que aí é aquela coisa de tu ligar na quarta-feira, né? A teoria do Barney, né? De tu ligar, tipo, 2 dias depois. Saiu no sábado, liga na quarta-feira, porque, né? Você não quer parecer tão... Tu não quer parecer too eager, assim, né? Too eager. Eu achei que essa cagação de regra do terceiro era só de filme, coisa de filme, tá ligado? Exato, a Goiânia me deu um mas discurso. Mas vem dos filmes pra vida, né? As pessoas se influenciam pro Valeu. Eu nunca soube disso na vida real, eu não conhecia. E daí eu tive esse momento onde a guria me cagou essa regra e eu estava envolvido. Eu tava preparado. De birra, falei, não, vai esperar o quarto, eu não quero nem saber. Não tô pronto. Eu tava pronto. Não tô pronto. Não tava pronto. Nunca tô pronto. Não, assim, pronto, pronto mesmo, não, velho. Eu não sabia o que acontecia na vida real. Eu tá... também, achava que não. Eu achava que era, tipo... Se acontecer isso, eu tá preparado também. Eu, obrigado. Não, mas eu só acho que essa sistematização da coisa de tipo, tem que ser na sutileza. Tu não vai largar, né? Botar não. As cartas na mesa, não. Hoje é o dia que eu vou dar pra ti. Exato, foi tipo. É que hoje é o terceiro, né? E aí? E tu sabe o que acontece no terceiro, né? Eu tenho um cronograma. E... tu não me mandou a pauta. A tabela. É. Eu não tô acompanhando o que acontece. É. Não fizemos reunião de pauta. Exato, é. Ninguém me avisou nada. É. Quiçá ficou putíssima com isso aí. É. Não, agora vai ser no quarto. E eu falei o quê? Vai ser no quarto? Isso aí, tá certo. E teve o quarto? Então agora. Abraço, Krause. Não, esse é outro abraço. Esse é outro. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Signo. Cara, finalmente a minha graduação vai servir pra alguma coisa. Signo. Possibilidade finita de personalidades. Cara, isso serve pra uma coisa, né? Todo mundo sabe que signo serve pra uma coisa, né? Saber se teu cavaleiro do dia que é bom, merda. Meu Aldebaran. Já sei. Que bosta. O meu morreu antes da história começar. Eu vi um meme muito bom, que era tipo, ah, galera leva muito a sério futebol. Ué, a galera leva a sério o signo, futebol pelo menos existe. Futebol existe. Futebol pelo menos existe. Cara, é muito ridículo, cara, quem acredita em astrologia. Eu tenho amigos que acreditam em astrologia. Desculpa, galera. Tipo, abraço, Kraus. Pra tudo, né? Ah, cara. cara, é muito idiota acreditar nisso, cara. Porque, tipo, começa as desculpas, assim, né? Porque, tipo, aí tu fala, não pode ter só 12 tipos de pessoa. Não, mas tem o ascendente. É, tem a combinação. Ah, tem a lua, tem o planeta. Não, e outro, tem ainda assim, é um número finito. Finito, é. Número finito de possibilidades. Tipo, digamos que essa conta dê, sei lá, 3 mil. Só existem 3 mil personalidades no mundo. Não, primeiro. É, vou agora. Calma. Eu aprendi sobre isso. Porque tu tem o teu signo, tu tem o ascendente, tu tem a lua. Todos os outros signos são de algo específico na tua vida. Então, teoricamente, eles não importam pra tua personalidade. Então, nada mais é do que uma combinação de três, cada um na sua determinada posição. Então a ordem importa. Então a gente tá tratando um arranjo. Então é menos do que a permutação ou a combinação. Fica a dica aí, vamos fazer essa conta. Sabe o que mais me irrita? É o cara falar. Isso aí de signo é bobagem. Típico. Típico taurino. Típico qualquer signo que foi contra. Signo de fogo. Aí tu é bem. Ai, não, eu adoro as pessoas que tentam adivinhar assim. Ai, tu é ariano, né? Ai, tu é bem ariano, isso aí que tu falou, cara, é bem coisa de ariano. Aí quando a pessoa erra, né? Tu é sagitariano. Não sou. Ai, então tu é virginiano. É. Também não. Ai, então tu é taurino, tu tem que ser taurino. Em algum momento ela vai acertar, porque ela vai falar. Tipo, vai falar os 12. Porque é melhor que 12, né? Não é tão difícil acertar assim. Capricorniano, sabia que tu era capricorniano. Tipo, sabia. Mas tipo, sabe o que é pior? É o cara que usa como justificativa. Que é o clássico. É que eu sou assim, né? Exato. Meu signo é filha da puta com ascendente de pau no cu. É, pior, né? Cara, esse é disparado pelo de todos. Eu vou contar um agora que eu tava na. Cara, sei lá, alguma aula de psicologia de alguma coisa na faculdade. E aí a professora pediu pra sentar em círculo, né? Que negócio que todo mundo odeia. E aí ela pediu pra se apresentar, falar o nome, idade e alguma outra coisa. Alguém falou, algum idiota falou, e signo? E aí ela, boa. Boa pra quem? Né? Idiota. A instituição começa a rachar. No momento, a coisa abre uma fenda, o prédio começa a cair, tu pega todos os diplomas, sei lá, é o fim de Vingadores. E aí começou aquela rodinha, cara, chegou em mim, eu tipo, na minha irmã, não tenho. 5 anos. Sou de dragão de Komodo. Não, isso não é um signo. Nenhum signo é. E ela, cara, e a professora começou. Meu a signo pegar, é Stormtrooper. E quando a professora começou a pegar no meu isso pé. Isso não existe. Não, mas se a gente fizer mas se a gente fizer um mapa astral, tu vai ver que tem tudo a ver contigo, teu signo, sei que. Mapa astral? Tá de sacanagem, cara. Aí foi continuando. E foi continuando e eu tava no celular, tipo, já me desinteressei pela aula. Eu tava aqui de boa transcrevendo meus áudios. Comecei a fazer outra transcrevendo os áudios da galera. É. E eu tava fazendo outra coisa, cara. E daqui a pouco ela olhou assim pra mim. Tu tá pesquisando a hora que tu nasceu pra mim fazer uma postal? Eu disse, tô. Claro. Porra, velho. Caralho, cara. Pô, professora de uma instituição respeitada, cara. Me vim com esse papo de mapa astral. Não, mapa astral. Eu tenho um amigo que tem uma ótima teoria que é: se a gente evoluir como sociedade, colonizar Marte, como é que faz? Porque agora a gente tá em Marte, ele nasceu em Marte, daí vai ter o teu signo da Terra, mas em Marte. E a eita! Ele vai funcionar! E agora complicou tudo. Sabe que teve um caso real, esse é real. Chamaram o professor da URGS. E uma astróloga no programa da Adriana Galisteu. Ia ter um debate. Debate. Porque rebaixaram o pintão de planeta. Agora as personalidades das pessoas vão mudar. Vão mudar. Tu vai começar a agir como. Esse não é tu. Esse não é tu, não, mas aqui não tem mais Plutão, agora esse sou eu. Tem um vídeo no YouTube. É maravilhoso. Porque a astróloga fala durante muito tempo sobre tudo que ia mudar. Corta professor da URI e o homem tá rindo. E o único comentário dele. Não esperaria outra coisa, cara. Que genial! E o comentário dele é: você sabe que Plutão ainda tá lá, né? Ai, cara, que demais, meu. É muito caro. É. A gente que acredita em signo. Tipo, tem... Abraço, Klaus. Cara, coitado do Klaus nesse. Eu vou marcar ele no post com toda certeza, tá ligado? Ouça, né? Aí ele vai ficar bravo. O único crime dele é chamar a Florença de Firenze. Só por causa de uma coisa, cara. O cara vai acreditar em signo. Coitado. Ah, quer saber? Pode chamar de Firenze. Mas aí. Pois comparado com o resto, não é nada. Esse signo, cara, chega a ser triste, velho. Cara, tu acreditar no treco dele. Tu acreditar que o dia que tu nasceu vai mudar toda a tua personalidade. Uhum. Já teve alguém que se prestou a escrever nos muros de Porto Alegre menos signo, mais signo. Uhum. Eu vi isso. Eu vi isso, tem no viaduto ali embaixo, no viaduto da gate ali. É. Porque tu imagina que tu vai ter um filho, cara. E aí tu tá pra. Tá pra nascer do. Não, espera mais um pouco. Vamos segura, esperar. segura porque esse signo é terrível. Segura porque câncer não, ele vai ser pau no cu pra caralho, né? Espera, não, tem que nascer outro dia. Para com essa coisa. Imagina, cara. Mas eu fico impressionado com o cara que tava com a lata e falou: que mensagem eu quero passar pra sociedade? Uhum. Menos signo. Cara, eu vi aquilo. Mais signo. É, eu vi aquilo e eu fiquei, cara, fiquei maravilhado. Assim, disse, por mais pichações tipo essa, tá ligado? Exato. Muito lindo. Sim. Muito lindo. Finalmente uma intervenção na sociedade. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Sommelier de cerveja. Aham. Ah, que é o, sei lá, o cara que tava tomando Itaipava anteontem e agora começou a produzir a sua própria cerveja. Sim, não. E sabe tudo sobre os lúpulos e os... Vocês já notaram que Itaipava tem gosto de iogurte de morango? Não, nunca tomei Itaipava. Nunca tomei. Itaipava tem um contragosto, um retrogosto de iogurte de morango. Fica a dica. Agora, sério, quando tu tomar Itaipava... Não tô brincando. Em algum momento eu vou lembrar disso. Tu vai pensar Itaipava e o Goodman. Tu vai tomar e falar, caralho, Danone. Agora tudo faz sentido, tá ligado? Sabe o que me incomoda com esse lance de cerveja? É que assim, ó, o nego botou milho na cerveja, tá ligado? E aí, a cerveja que simplesmente tem o que a cerveja deveria ter, virou cerveja especial. Não, mas aí... Tá ligado? Mas também... Tipo, porque sim, todas essas cervejas Ambev, assim, tipo, essa que você tá tomando aí, tem milho. Essa aqui, eu não sei, acho que ela tem cereais não maltados. Cereais não maltados, isso é milho. Aí o cara botou pra ficar mais barato, pra render, tá ligado? E aí a cerveja que simplesmente tem só malte, que é o que a cerveja deveria ter, virou cerveja especial. Virou cerveja artesanal, especial, sendo que, tipo, na verdade, ela só tem o que ela deveria ter, não tem nada de especial nela. Tá, mas tu não é contra essa cerveja. Cara, eu particularmente não consigo tomar porque me faz mal, porque o meu, sei lá, meu estômago... Ele tá acostumado com as cervejas maltadas com... Porque essa gente! meu organismo, ele tá rejeitando esse tipo de cerveja, cara. Eu passo mal, mas... Quer tomar? Mas eu tô falando desse pessoal que... Mas esse pessoal que fica lá, tipo... não sei o que, tu tomando o suco de milho. Cara, ontem tu tava tomando uma nova skin. Agora tu quer cagar regra em cima da cerveja. Aí tu descobriu o corredor do Zafari lá. Exato. E aí agora tu quer cagar regra da cerveja que tá tomando... Vem falar da minha, vai tomar no cu, cara. Vai se fuder. Tipo, só que eu acho. Tem umas cervejas que eu rejeito, óbvio. Pô, tem umas que. Tipo, Bud. Tem que ter o critério, né? Exato, uma Bud, mínimo aí, né? Mas é tipo, sei lá, vou tomar. Uma Skol tu não vai tomar, né? Já tomei muito Skol. Mas hoje eu tenho mais idade pra isso. Já, exato. O corpo não aguenta mais. Não aguenta mais. Exato. Uma fase da minha vida. O meu pai falou, a gente tá tomando, sei lá, a gente toma um mais em bar. Aham. É uma cervejinha melhorzinha. Sim, puro malte e tal. E aí, sei lá, onde a gente vai e tem Skol, o pai bebe, o pai olha pra mim, cara, a gente bebia isso, sabe? Mas a gente só fica ganhando regra pras pessoas. É só que, cara, tipo, o corpo não aguenta. Eu tomo uma polar, nossa, velho. Porra, horrível. No outro dia eu passo. Ah, é sommelier de cerveja. Eu já cheguei no nível do cara reclamar da temperatura da cerveja. Ah, cara, velho. Tu tocou no teu lábio, tu não sabe qual é a temperatura da cerveja, então. Não vem me dizer, ah, olhou na geladeira. Vai tomar no cu. É gelado, pronto. É? Gelado, canelinha de pedreiro. É, canelinha de pedreiro. Essa gente, olha. Essa gente. Mas, porque não é só o vegano que se acha o ser humano melhor. Aquele, o cara que começou a produzir a sua própria cerveja. Ô, Krause, deu um abraço. Porque o cara que começa a produzir a sua própria cerveja, ele começa a vir com uns papos assim. É, não. O cara que comprou uma panela grande já. Puta, velho. Eu já pensei em produzir minha própria cerveja, mas pra consumo próprio, porque eu sei que vai ser mais barato. Já viram aquele vídeo? Tá ligado? Mas eu fico com medo de começar a fazer isso e começar a querer cagar regra. Já viram aquele vídeo do. Aquele vídeo do Porto dos Fundos que o cara começa a produzir a própria cerveja, a cerveja fica uma merda? Eu não vi isso ainda. Cara, muito bom. Vou botar o link no post. Aí, mas eu tenho muito medo de me meter em produzir minha própria cerveja e virar esse tipo de pessoa, tá ligado? Cagando regra no malte dos outras pessoas. Ah, é? Nos cereais não maltados que as pessoas cereais não maltados, é. Exato. Não dá. E é bom, meu Deus. Às vezes tu precisa do milho, entendeu? Só o que me indigna é o cara chamar a cerveja que é por malte de cerveja especial. Porque ela não tem nada de especial. Tu desespecializou a outra, tá ligado? Tu desceu a qualidade da outra. Que é o truque, né? Sim. Tu baixa a qualidade do que tu já tem, aí tu faz o produto que é o mínimo, e aí agora ele virou top, tá ligado? I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. This is happiness to be everything at once. Be unblinded, be unlearned, be unbridled and unburned. Fila de supermercado. Cara, e a minha cagação de regra, ela é bem simples. Todos vocês devem se socializar. É, se tu entrou na fila, tu não tem direito a pegar novos produtos. É simples. Ah, esqueci o negócio. Ah, esqueci. Vai não. Pro fim da fila. É simples assim. É malandragem, né? Não, exatamente. Porra. Entrou aí, daí todos os parentes começam a caçar o tesouro no meio do supermercado. Qual é o corredor? Qual é o corredor? E pega e corre e volta pra quando passar o... Aí passou tudo. Não, minha senhora. Porque às vezes tu tá, a pessoa tá no 10 itens, já chegou no 22 itens. Porque não para de vir parente jogando coisa ali e até aí tudo bem. Eu tenho um problema com fila de supermercado que é o seguinte: eu sempre caio nessas filas. Na fila, eu sempre escolho. Eu escolho justamente. A gente tem uma regra quando a gente vai no mercado, ele não pode escolher a fila, porque toda fila que ele escolhe dá problema. É uma toda fila dá problema. Não, e é qualquer fila, tipo, eu escolho assim, eu olho pra uma fila. Eu acho que eu vou nessa. Daí, não, mudei de ideia, vou na outra. A outra dá problema. Sabe qualquer a fila que eu escolho dá problema. Dá problema. No meu... De ter alguém que esquece. Ah, esqueci o tomate. Vai lá, no meu caso, fica sempre parado. É... Ou deu problema no cartão, sei lá. No meu caso, na fila sempre é a questão de alguém que vai pagar, sei lá, com uma niqueleira cheia de moeda. Não. Sim, não. Ou trocar o rolo na hora que eu cheguei na fila. Recentemente. Não, comigo é o rolo. É o combo de todas essas coisas. Todas essas coisas. Trocou o rolo, o cara esqueceu o tomate, deu problema no cartão, tudo ao mesmo tempo. Eu fui, agora eu tô de motora da família, fui levar lá a minha família, ah, vamos fazer um rancho, né? Uhum. Chegou, eu tava assim, ó, embocado, era a minha vez. Uhum. Daí desaparece as pessoas e falam, vamos buscar não sei o quê. E eu começo a passar as coisas no caixa. Ah, tu foi o teu próprio inimigo. Exato. Tu te tornou o que tu odeia. Ah, eu olho as coisas no carro, olho pra trás e... Abraço, Crono. Começa a passar as coisas no caixa, E cadê as pessoas que vão pagar? Puta, e daí eu começo a falar. E aí, que dia? Esse tempo, né? Tá louco. E eu começo a enrolar no caixa. E no meu no caixa do lado, alguns do lado, não é exatamente porque do lado. Porque tinha cara... um senhor de idade que tava com 2 bolos de dinheiro e ele entregou pro gerente e falou, acho que dá, né? Eita! E eu, meu Deus! E daí Os mercados começou a ruir, começou a cair. Que mercado era esse? Não, sério, coitado do senhor. O mercado gerente... do esquilinho? Mercado do esquilinho? Cara, era uma rede bem estabelecida de Porto Alegre. Do esquilinho? Tem esquilinho no logo? Tem umas propagandas bem tristes no Pidu. Ah, propaganda do guri que, intercambista que os amigos... Tem uma... Os amigos juntam dinheiro pra ele voltar pro Brasil. Tem uma árvore de Natal linda que o Pia vai lá e põe os negócios, a família chora, é uma beleza. Daí o gerente O cachorrinho não sabia voltar pra casa. O gerente começou a fazer a conta de se ia dar ou não. Na minha época, desiste. Caralho. Mas aí, eu acho tudo bem se tu passa o produto e, sei lá, o produto tá variado, alguma coisa, não, vamos trocar isso aqui. Tá? Não, é, vai só que esqueceu e sai correndo. Ou tipo, a pessoa chega e, ah, isso aqui tava dizendo que, tava marcando lá que tava em promoção e aqui passou com o preço normal. Exatamente. Aí o pessoal vai lá conferir. É. Agora, porra, tu chegou, tu esqueceu o negócio, e, ah, peraí, eu vou lá buscar. Tu tem que, porra, com qualquer fila, tu tem que voltar pro fim da fila e reiniciar o processo. Pega teus produtinhos. Não merece tá ali. Exato. Uhum, exatamente. Exatamente. Pega teus produtinhos. Tu tem que primeiro te certificar de que tu pegou tudo que tu precisava. É bem estabelecido, mais do que os encontros e o sexo no terceiro, que quando tu entra na fila, tu terminou tuas compras. Uhum. Entendeu? Exatamente. Que tudo que tu quer tá dentro do carrinho. E a sociedade não respeita isso. Eu acho que é mais um exemplo da falta de sutileza, tipo, da necessária falta de sutileza que deveria ter, entendeu? Devia ter um cartaz dizendo isso. Só entre na fila se tu já pegou tudo que tu precisava pegar, filho de uma puta. Exato. E nada mais fácil que a palavra escrita, né? Por isso que ele transcreve os áudios. É, exatamente. É? Exatamente. Não ouço nada. Tu transcreve. Se tu fala meio enrolado, cara, eu vou entender. Abraço, Krause. O quê? Eu vou botar o Krause no banner. Num canto. Pessoal, vai ganhar isso. Não, mas peraí. Põe um novo livro pra fazer um merchan. Ah, claro, ó, brava serena, comprem. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. Quem come carne bem passada não gosta de carne. Não deveria comer carne. Eu tenho essa regra aí, desculpa a galera que gosta de carne bem passada, minhas tia. Porque, cara, o que acontece? A pessoa. A pessoa que come carne bem passada, ela estraga a brincadeira de todo mundo que tá comendo carne junto. Porque, tipo, tu vai num restaurante, tá? E aí tu pede assim, eu quero, sei lá, quero um bife. Daí a outra pessoa pede o mesmo bife. Daí tu diz, só que eu quero o meu mal passado. Eu quero bem passado. Vem os dois bem passados. Acho que é bem passado. E outra, esses restaurantes. Esse restaurante de buffet que tem grelhado, os caras não sabem fazer carne mal passada. Por quê? Não. Porque o público médio tem medo de comer coisa mal passada. Então o mal passado é bem passado. O mal passado deles é o meu bem passado, entendeu? Que é aquela coisa meio rosinha, quase cinza, é o mal passado dos caras. Aí eu vou nas coisas, eu digo, eu só passo assim, tss, tss, mas daí vai ficar cru. É assim que eu gosto, meu amigo. É assim que foi feito. Que homem. É assim que se deve comer. Eu gosto de carne Soldado Universal. Tá Soldado Universal? Não lembra uma cena de Soldado Universal que eles estão no Super? O Evandro pegou a referência. Eles estão no Super e eles vão lá na bandeja de carne, ele pega e abre a bandeja de carne e come a carne crua. É assim que eu gosto. É assim que eu curto. Luiz, ele curte aquele negócio que eles fazem que eu odeio, que é o tartar. Tartar. Eu curto pra caralho. Tartar é bom. Eu imagino, eu digo, não, não quero. Kibe cru. É mais mesmo. Tartar tem um ácido ali pra dar uma quebrada no cara. Mas eu gosto de carne mal passada. Eu gosto de carne mal passada. Mas às vezes eu vejo uns Masterchef da vida, tipo, o cara. Isso é true. O cara tá mal passado. Aí o cara corta e digo, cara, não sei, tá cru, velho. Não tá cru, meu. Se tem a bordinha marrom e dentro tá vermelho, tá perfeito. Mas o cara pegou mas a carne tem fez... dois níveis de perfeito. Tá ligado? Tem o vermelho e tem um. Acabei de pegar a carne. É. Entendeu? Às vezes tá assim, tá? Eu gosto da carne. Isso é. Eu gosto da carne mal passada sangrando. Gosto da carne mal passada sangrando. Mas eu gosto também. Mas eu vejo. Gelado. Fiquei com o dedo. Tá gelado. Não, tu come burger. Fora, né? Puta, sabe? Deu uma rabada. Mas foda-se. O importante é não estar bem passado, porque bem passado tu estraga a carne, cara. Fica dura a carne. Eu concordo que bem passado não gosto. Só tem duas carnes, dois tipos de carne que fica bom bem passado. Carne de panela, né? Porque ela vai ficar desfiando e tal. E o costelão 12 horas, costela fica bom bem passado, entendeu? Porque tem muita gordura no meio, a gordura vai derreter e vai soltar, vai amaciar a carne. Agora tu fazer uma picanha bem passada, que nem a minha irmã fez aniversário dela no salão de festas, no prédio dela, e ela contratou um churrasqueiro pro marido dela não ficar fazendo, né, meu cunhado não ficar fazendo churrasco e tal, né, pra ele poder aproveitar, tomar uma ceva e tal. Ela contratou um churrasqueiro. Só que, tipo, meu cunhado assa bem pra caralho, assim, tipo, a picanha dele, puta, foda, assim, sabe, mal passada, perfeita, assim, abraço. Como tem que ser, né, abraço, beijo, Carlos. E aí ela contratou um churrasqueiro e o cara fez a porra da picanha bem passada, cara. Caralho, cara, picanha, e tava bem passada a picanha. Eu disse, caralho, por que que essa picanha tá bem passada? Ah, porque tem que agradar todo mundo. O cara me larga essa. Ah, porque tem que agradar todo mundo. Porque tem a minha tia. Não, não tá agradando todo mundo. Porque tem a minha tia. Tem a minha tia que comem carne, que gosta de carne bem passada. Vai comer por último! Porra! Exato! Vai comer por último! Então faz ali uma. Separa uma carne pra elas e faz bem passada. Churrasco agora não estraga uma picanha! Churrasco da minha família, eu sou um dos primeiros a comer, tá ligado? Sim. Porque eu tenho meu tio lá que ele sabe, gosta de mal passada. E aí, tipo, eu já dou um toque pra ele, ele já vai lá, tira os pedaços pra mim. Exato. Daqui a pouco, daqui a uns minutos, ele vai lá e serve pro nosso pessoal, porque... É, a minha... Ele antes já vê, quem gosta de mal passada, pega lá e... O lado da família do meu pai, eles são rei de fazer os churrascos, tipo, fazer as carnes bem passadas. Aí esse tempo eu andei, tipo, vacalhando com eles, assim, dizendo, ah, você não sabe fazer churrasco, né, gente? Ficou fazendo carne bem passada aí. Daí o último churrasco rolou umas mal passadas, assim, rolou umas Valeu a pena. É, eu senti que meu reclamação. Reclamação fez. Reclamação fez efeito. Esqueci de assistir esse podcast. Mas, cara, eu realmente acho, cara, que, tipo, comer carne bem passada, tipo, tu estraga a carne e vira uma sola de sapato, meu. Sabe? Vira uma sola de sapato. Tem minhas tias que gostam de torradinha, bem torradinha. É comer carvão, meu. É tipo, estraga a carne. Tudo bem, tem carne que, como eu disse, né? Tem gordura no meio e foi feita pra ser bem passado, pra ficar macia. Agora, tipo, uma carne que é essencialmente magra, com uma capa de gordura fora, que é picanha, ou então, tipo, um vazio, um entrecô. Entrecô vira um tijolo quando fica bem passado. Fica seco, um troço seco, horrível. É, que tem níveis de mal passado, né, cara? É que aí tá, tipo, eu entendo que o meu gosto pro mal passado, ele é peculiar, porque eu gosto de... Eu acho que tu gosta de mais mal passado do que eu gosto. Eu gosto quase crua, entendeu? Eu gosto mal passado. Eu gosto quase crua. Mas eu acho que, tipo, cara, no mínimo no ponto, entendeu? No ponto, rosinha e suculento, assim. Tipo, esse é o mínimo que tu tem que comer a carne. Tem um lugar de São Paulo que eu quero muito ir, que chama Underdog. Eles não discutem, que é dos caras do Rato de Porão. Sim, né? A gente quase foi a última vez que eu fui lá com o pessoal lá. Se tu pede carne bem passada, eles te xingam. Eles te xingam, tipo, porque o jeito certo de comer carne é mal passado. Bah, eu me identifiquei muito. Pessoal, que lindo isso. Galera dos Amish vai bastante lá no Underdog. Eu quero muito lá. Quando eu for pra próxima vez que eu for pra São Paulo, eu vou lá. Merchan grátis. Ah, cara, só quero recomendar a todo mundo a ler o novo livro do Eduardo Krause. Depois de tantos abraços. Depois de vários abraços calorosos, assim, ó, no meio da transmissão, acho importante. Só dar uma obra literária também pra mim. É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer. I only have one rule. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Tortura Cinematográfica, show sobre o grande filme Escape Plan 2. Uhum. Nunca fui convidado. Importante salientar aqui, fica aqui minha indignação. Tu vai participar do Produção cinematográfica show, Aquária. Aquária. Tu vai... Aquária, filme da Sandy Júnior e do irmão dela. Vai assistir esse filme. Maravilhoso. Cara. Melhor filme nacional. Tá, já tá o convite aqui. Tá gravado porque tu não vai poder... Olha a responsabilidade. Olha! 800. É um Mad Max brasileiro, velho. É um Mad Max? É um Mad Max. É. Guido, é o Waterworld. Sandy Júnior. É. Exatamente. Cara... Júnior faz um solo de batera no meio do filme, assim. Só um pequeno momento que eu queria indicar pros ouvintes, que é Bring Me to Life, cantado pela Sandy Júnior. Vai estar tocando de fundo. Essa vai estar tocando de fundo. É fácil de achar no YouTube, vale a pena cada nota de Sandy Júnior. É assim, ó. Pô, Evanescence não sabe o que tá fazendo. Mas daí ontem a gente tava gravando o Torpedo Show do Plano de Fuga, né? Uhum. Plano de Fuga 2. Com Silvestre Stallone. E aí eu falei pro pessoal. Ah, não? Ah, desculpa. Tem o Schwarzenegger? Esse não tem. Não, o esse não tem Schwarzenegger, é só o Stallone. É só o Stallone. Tem o 50 Cent como tem. O cara das tecnologias. O cara da TI. 50 Cent, tem. O cara da TI. Tem. É o cara que espera que venha trocar o projetor, né? Mas não fique se animando que o filme é péssimo. Sério? Horrível! Mas gostou do primeiro? Deixa eu ver todo o teu padrão. O primeiro é bom. Eu nem assisti, mas é bom. Meu pai disse que era bom. Cara, meu pai falou que era bom. Eu não tu não assistiu? Eu não vi, mas... Ah, o primeiro é divertido. É ruim, mas é idiota, mas o filme é divertido. Mas, cara, isso tem até robô nesse filme. Ah, então tem um ser ruim. Tem até robô. Não tem um ser ruim. Mas daí quando eu tava falando, eu falei, daí quando a gente tava gravando, eu falei pro pessoal, pô, ah, amanhã eu vou gravar um podcast de cagar regra e tal. Uhum. Aí o Vini falou uma cagação de regra, que é da galera. Eu disse, vou usar na pauta aqui, porque. Abraço, Vini. Ele falou da galera que se acha superior porque assiste outro tipo de esporte que não é futebol. Tipo, a galera que. Apoiando o Vini aqui muito. A galera que assiste o Super Bowl. É. E aí vem falar em comentar do. Como é que é? Dos Cowboys e não sei o quê. Essa temporada o Peyton Manning tá muito abaixo. É, né? Exato, cara. É a galera que assiste um esporte diferente e se acha. Que acha que isso é grande coisa. Que posta. É outro esporte. Que posta quando começa a temporada da NBA. Beijo, Gabi Marçal. Eu até fiquei impressionado do Vini ter falado isso, porque ele assiste hockey. É. Mas ele se identificou, mas ele falou que mas ele teve a humildade de reconhecer que ele não é superior ao cara que gosta de futebol. Exato, e o cara assistiu o Super Bowl, pô, cara. Pô, essa temporada vai ser. É, pô, essa temporada vai ser incrível. Tudo, né? Cara, tipo, ninguém tá interessado. E essa mudança do LeBron. Ninguém entende essa porra. Ninguém entende essa porra de jogo, meu. O cara pega uma bola, grita um monte de número aleatório e sai correndo. 25, 41, 38. Bingo! Atira a bola. Linha, tem que ver. Linha! Exato! Já começa a quebradeira, bingo da amizade do Herbie Zebra, tá ligado? Tipo, não faz sentido aquele jogo. Voadora do meu exato! Eu não entendo porque que eles gritam Blue 42. Blue 42, olha. Cara, é qualquer código. Qualquer coisa que tu fala. Qualquer código. Se o cara quiser cantar Maria Maria, ele pode. Uhum. Não tem. Mas eu acho genial. O que é que bola essas estratégias? É o coach, né? É o coach, é um cara. Aí ele ensina pros caras, né? No vestiário, só, vou fazer aqui, ó. Isso que é mais bizarro, porque eu não consigo acreditar que o jogador decorou. Sei lá, 50 jogadas. Ele deve ter decorado 8. Vamos forçar 8 aqui. Vamos fechar em 8. Pode ser. Ele decorou 8. Ele decorou 5 passadas pra direita. Pá. Virou. Virou. Ele não é tão difícil. Mas eu tenho certeza que o quarterback, quando tá um monte de gente querendo derrubar ele, ele só olha quem não tem ninguém marcando e atira. Claro, não interessa. É onde o cara correu. Sabe o que eu, parece que o coach, ele é tipo o mestre de RPG. Entendeu? E aí eles, ó, agora vai acontecer tal coisa. Porque, tipo, como é que tu vai prever a reação do time adversário, entendeu? Exatamente. Pra dizer que o cara vai dar certo. Ó, deu errado, porra, deu errado. Aí os caras vão estar vindo de lá pela esquerda, tu vai pra direita. Porra, veio pela direita, deu errado. não deu a jogada. Mas tem uma outra estratégia que era se o cara fizesse isso. Ah, mas daí tu vai, aí tu vai ramificar aí as possibilidades. Aí aqueles jogadores não tem cérebro suficiente pra isso. Mas eu gosto quando tem a jogada que é aquele, praticamente um truque de mágica, né? Que o cara corre pra cá, finge que pegou a bola, o outro finge que pegou a bola, e aí tu tá com três caras correndo assim, ó. É que é que tá e tu não sabe quem é que pegou a bola. Pra esse tipo de possibilidade, assim, de ramificação, de possibilidade de dar certo. Tipo, esses atletas, eles teriam que ser atléticos e inteligentes. E tu sabe que isso não acontece. É, né? Não, sabe que isso não acontece. Mas daí tu, quer um cara. Aí é o preconceito já. Vegano. Um cara vegano pode que toque que... música. Aí tu tá exigindo que não, demais. E que não tome álcool e não use droga. É. Tu quer demais aí do cara. É. Mas cara foca no Atlético. É. Bate muita cabeça ali. Tá louco. Ah, esses caras vão pra faculdade com bolsa do futebol lá, e aí os professores das outras matérias dão tudo A pra eles. Exato. Que é pra, porque, né, o jogo importante tá chegando aí, tem os olheiros da NFL. Eu tenho um comentário pra fazer, mas acho que vai ser cortado do programa. Porque ele é muito de nicho, né? Você sabe, o Ibra, ele foi recentemente pros Estados Unidos, pro LA Galaxy. Você não sabe o que eu tô falando. Não sei. Eu sei o que é o LA Galaxy, tá. É um time de futebol. E o Ibrahimovic é um jogador muito famoso. Jogou na Europa, sueco, espadaúdo, delícia. Que ele joga muito. E toda entrevista que ele dá, ele já foi no Jimmy Kimmel, já foi no James Corden, ele dá e joga na cara dos americanos que futebol é o maior esporte do mundo. E os americanos travam. Eles travam. Eles não conseguem admitir que qualquer esporte que eles são bons não é o maior esporte do mundo. Uhum, tipo, que existe o resto. Eles já não conseguem admitir que eles não são a América. Isso já é difícil pra eles. Agora, quando tu pega que o resto do mundo joga um esporte que eles não conseguem nem chegar na elite, é meio triste pra eles. Mas esse negócio de admitir que eles não são a América, isso aí é um problema semântico, não é um problema de territorial. Entendeu? O resto do mundo pensa que é territorial, mas na verdade é um problema semântico. Só diminuição de Como é que tu chama o Iron Maiden? Tu chama de Iron, né? Eu chamo de Iron Maiden. Tá, tu chama de Iron Maiden. Tu chama de Iron Maiden. Não. Próximo exemplo. Filha da puta. Eu não vou nem continuar. Quando a palavra é composta, eles usam a última. Porque a gente, quando a palavra é composta, a gente usa a primeira. Iron Maiden, a gente chama de Iron. Ah, a gente chama de Iron. Que é a primeira palavra. A primeira palavra. Eles chamam de Maiden. Eles chamam de Maiden. Quem fala a língua inglesa chama de Maiden. Porque quando a palavra é composta, tu usa a última. Por isso que eles chamam os Estados Unidos da América de América. Eu tenho uma pergunta. Eles não chamam de United States, chamam de América. Eu nasci nos Estados Unidos. Eu fui pra Europa. Como é que eu chamo Florença? Se esse não é o final do episódio, eu não sei o que é. Vamos ficando por aqui então. Abraço, Claudio. Por aqui, então, porque depois dessa não precisa mais nada. Não precisa mais nada, né? Evandro? Cara, bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aí no mesmo site. Estamos aí no mesmo lugar de sempre. Arthur. Cara, eu só quero me informar. Eu nem tenho mais dom artístico. Isso aqui é o máximo que eu faço. Eu não tenho mais show, eu não me apresento mais. Fico feliz pra alguém escuta. Eu só quero meu diploma, é só o que eu quero. Completar teu Megazord da URGS. Eu quero só mais uma cor de toga, é só o que eu preciso. Eu quero a Kimberly, eu quero. A Kimberly, toga rosa. então tá, pessoal, é isso. Eu acho que cabe a gente dizer que isso aqui é só a nossa opinião, entendeu? Quer dizer, essa é a opinião do Luiz. Cabe aqui a gente dizer que grande parte é a opinião do Luiz. Essa opinião é polêmica. E, cara, se tu te ofendeu com isso, tough, entendeu? Abraço. Abraço pra ti. Abraço, Cross. Abraço. O hambúrguer. Ah, fala do hambúrguer. O hambúrguer, a gente cagou regra no hambúrguer. Cada um escolheu dois ingredientes aí pro hambúrguer. Ah, desculpa aí, eu não sabia que eu gostava de cebola. E o Evandro comeu cebola. Eu comi um pouco só. Então o hambúrguer foi, cara, 250 gramas de carne moída. Vai ter a foto no post? Vai ter a foto no post. Nossa, tava difícil, tava difícil de comer aí, cara. Nossa, 250 gramas de carne moída, um pão de hambúrguer que não segurou a carne moída direito. Não foi feito pra 250 gramas. Não foi feito, ele não aguentou o tranco. Deve ter um limite da embalagem escrito. Claro, assim, usar com 180 no máximo. Exato. E daí o Evandro escolheu bacon e provolone, e o Arthur escolheu molho de pimenta caseiro, que eu realmente fiz do zero. Que deve estar uma delas. E cebola caramelizada. Cebola dar aquela quebrada, né? Eu realmente acho que eu tô muito Masterchef. Agora tu fala que foi pra fazer um conceito aberto. É, porque, não, já, vá, porque já tá no. Sério, no Irmãos à Obra já. 8 semanas e um conceito aberto, te garanto. Tava bom pra caramba, assim. Tava bom pra caralho. Tem que falar. Não tem o que falar. Cara, essa gente que escuta. Essa gente aí. Eu sei que esse episódio vai irritar muita gente e eu quero ver quem morde a isca. Vamos lá. O meu e-mail tá à disposição, geekburgershow@gmail.com, e o discos aqui embaixo no post também. Morde a isca, otário, morde. Vem reclamar com a gente. Tchau pra vocês. Um abraço. Um abraço. É.